A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, confraria! Hoje eu estou muito feliz porque hoje é mais uma leitura de e-mails, um programa de leitura de e-mails que vocês adoram, que eu sempre trago pessoas aqui. Hoje, quem estou trazendo aí ganhou na última enquete, ganhou com mais de 1000 votos, uma coisa absurda, somando todos os votos de Twitter, Facebook, YouTube. Ele ganhou com quase 1000 votos, não, com mais de 1000 votos, ele ganhou do segundo lugar. Que era, inclusive, era um cantor sertanejo que as pessoas gostam muito aí, que queriam que eu trouxesse aqui o Fred Filho. Mas dessa vez não deu, porque realmente ele é um monstro e eu tenho uma grande admiração por ele. Hoje quem vem aí fazer a leitura de e-mails é o Celso Raffini. Fala, Celso! Fala, pessoal! Estamos aí novamente. Ah, é só corrigindo, hein, meu querido. É Affini, não Raffini. Affini, sem R. Desculpa. Relaxa. É libanês? Não, italiano. Italiano. Sujo. Ah, você tem pinta mesmo, italiano, galã. Por isso que é sujo, tá ligado? Minha avó comia pão com banana e pimenta, viu? Italiano é o nordestino da Itália, amigo. É o nordestino da Itália. Só falta colocar farofa no lanche também, pô. Demorou. Ô Celso, eu tenho muita coisa pra falar pra você. Os ouvintes adoram você, cara. Foi realmente uma enquete que deu de lavada. Eu queria falar algumas coisas pra você. Primeiro, antes de tudo, eu quero divulgar a todos os ouvintes que você, ô Celso, o pessoal conhece muito o canal Defenestrando Jogos, que tá sendo um estouro lá. E, inclusive, as lives estão bombando e tudo. Inclusive, eu assisti a última live sua com o pessoal do Minicastle. Isso. Quero dar os parabéns. Obrigado. Ô Celso, deixa eu falar uma coisa pra você. Mas o pessoal não tá sabendo e precisa conhecer... E eu indico, porque eu ouvi e eu estou ouvindo e estou gostando muito, me divertindo, e eu quero fazer alguns comentários com você. Claro. Ouvintes, vocês que baixam o programa pelo iTunes, Spotify, aplicativo de podcast, está disponível o podcast do Defenestrando Jogos, para vocês vão poder ouvir o podcast do Celso, que é muito bom. E eu, Hernani, eu escuto direto o programa e eu queria fazer um comentário muito legal. Ô Celso, eu vou chupinhar uma ideia sua. Porque é o seguinte, eu achei muito legal, achei muito cabeça a pauta que você fez. Você fez um programa sobre coisas que não sinto falta. Por quê? Porque quando a gente fala de nostalgia, a gente sempre fica pensando nas coisas. Puxa vida, como era bom. E tem coisas que você mostrou lá no programa que eu achei genial. Coisas que a gente não sente falta, cara. E eu achei muito legal esse programa, recomendo aos ouvintes. E eu queria te dizer uma coisa, Celso, o pior de tudo, agora eu vou estragar o clima, que o clima tem que estar legal, tô super feliz de gravar com você, mas eu vou estragar o clima e falar uma coisa, cara. Uma coisa que eu não sinto falta com relação a videogame, cara, estragando o clima legal, mas é o seguinte, lá em casa, Celso, tinha briga todo dia, e não é forma, não é modo de dizer, Celso, lá em casa tinha briga todo dia. Briga com gritos, bateção de porta, bateção de gaveta, ofensa, gritaria, era tanto barraco lá em casa, ô Celso, que os vizinhos saíam na rua pensando que ia ter agressão, eu tinha vergonha de andar na rua, porque eu sabia que na noite anterior minha mãe tinha gritado, tinha falado baixaria, e eu, Hernani, ficava com vergonha de andar na rua, os vizinhos ficam olhando tudo pra minha cara. As pessoas ficam olhando, né, você fica se sentindo mal, né, como se você tivesse feito alguma coisa. E você sabe uma coisa que quando eu escutei o seu programa, eu pensei, coisa que eu não sinto falta, que é o seguinte, com relação ao videogame. O videogame, ô Celso, ele pra mim, o videogame e o computador, era um refúgio que eu tinha nessa casa, que Deus me perdoe ter que falar isso, mas é uma casa infernal. O videogame e o computador era um refúgio que eu tinha nessa casa pra tornar isso suportável, era o meu refúgio, ele é onde eu me escondi. Então coisa que eu não sinto falta é justamente de ter que usar o videogame como um refúgio e não mais como uma diversão. mas sim como um refúgio, um esconderijo, uma proteção do mundo real, cara. Então, isso eu não sinto falta. E eu pensei isso quando eu ouvi o seu programa, cara. Isso eu não sinto falta. Você acredita nisso, cara? Não, não só... querer estragar o clima. Não, eu acho que isso não estraga o clima, porque eu até comentei, né? Se eu não me engano, foi na entrevista que eu fiz com o Zemo, né? Lá do Covil, ele saiu do Covil, mas ele tinha feito lá o canal Covil. E eu falei exatamente isso, que ele falou que era viciado em videogame, que ele só pensava nisso, ficava doente, não sei o quê. Aí eu falei que eu não me considerava, nunca me considerei um viciado em videogame, porque eu usava o videogame exatamente como você falou, como uma fuga. Porque eu não era bom nos esportes, meu pai me cobrava muito disso. Porque meu pai foi jogador de vôlei profissional na cidade que ele nasceu, em Birigui, no interior de São Paulo. Então ele me cobrava muito de ser um bom esportista. Só que, óbvio, né? Ele, como eu falo, eu acredito que nem pelo que você passou, né? Que você falou aí das tretas na sua casa e tudo mais. Muitas vezes são coisas impensadas, as pessoas não estão pensando direito no que estão fazendo, não querem justificar. Mas eu sei que, pelo menos no meu caso ali, foi tipo o meu pai colocando a falha que ele achou que teve na vida e descarregando em mim, falando: não, você tem que ser melhor do que eu. Você tem que fazer o que eu não fiz. Só que as pessoas esquecem, né, que os filhos são outros seres, não são parte do pai, não é parte da mãe. Você não tem como colocar essa carga, você não tem como colocar isso neles e eles continuar o seu legado. Eles vão criar o próprio legado deles. Você não tem que colocar isso só se a pessoa se interessar, sabe? Eu mesmo não vou ficar forçando meu filho a jogar. Ele gosta, óbvio, gosta de videogame. Que criança não gosta hoje de videogame? São muito poucas. Mas eu não vou ficar tipo, a coleção é sua. Tem muita gente que fala assim: nossa, você vai deixar a coleção pro filho? Não, não vou deixar a coleção pro meu filho. A coleção é minha. Eu colecionei, eu comprei, eu me apaixonei. E como eu te falei, eu também usei o videogame pra... Eu também usei o videogame pra meio que escapar da realidade. Porque como eu falei, eu não era bom em esportes, eu não gostava de futebol. Não sabia muito. Tinha a questão da sua mãe também? Teve a questão da minha mãe. Tanto que quando minha mãe faleceu, meu pai me cobrou muito desse negócio do videogame. Tanto que eu escrevi uma matéria. Pra quem conhece o site, né? O defenestrandojogos.com.br, já fazendo o merchan, né? Já fazendo o merchan Neves aí. Por favor. Eu escrevi recentemente uma matéria falando sobre isso, que é a esquife de gelo chamada coleção de videogames. Que eu tava assistindo aquele. Saiu Cavaleiros, né? Você tá ligado? Saiu Cavaleiros da Netflix, Cavaleiros do Zodíaco. Certo. Eu tava dando uma olhada e eu comecei a ver alguns episódios. Eu não tava assistindo, eu tava só pegando alguns trechos. Assim, vou ver um episódio tal. Vou ver um episódio que tem uma treta foda. E aí eu fui ver o episódio onde tem o Camus lutando com o Cisne. E aí eu comecei. Sim. E o detalhe, o Camus, pra gente resumir, o Camus, ele pega e destrói lá a parte do fundo do mar onde o barco com a mãe do Cisne tava preso. E afunda aquela parte. Que ele fala: você precisa deixar aquilo pra trás. Você precisa largar isso, senão você não vai ficar mais forte. Porque o Cisne só aprendeu a quebrar a barreira de gelo pra poder visitar a mãe que tava presa lá no fundo do mar. E o Camus foi lá e pá, destruiu. Por que que ele fez isso? Aí eu fiz uma analogia, a mesma coisa que meu pai. Meu pai só se preocupava em que eu saísse desse universo. Porque ele sabia que se eu ficasse preso nisso, poderia ser prejudicial. Só que ele não fez isso de uma forma como eu estou falando. Ele fez isso de uma forma muito abrupta. Simplesmente jogando as palavras, assim, o quanto ele desprezava aquilo. Algo que não foi bom, porque eu me enfiei mais ainda. Foi depois que minha mãe faleceu que eu comecei a colecionar, a comprar as coisas. É aquele famoso hollow, né? O buraco que nós temos muitas vezes no peito, né? Aquela sensação, e a gente tenta preencher com algo. Da mesma forma que você fez para passar por isso, a gente acaba usando outras coisas, não é só o videogame, né? Então não, eu não acho que estragou o clima, eu acho que é uma realidade, muita gente que joga videogame, e não só videogame, tem cara que, sei lá, é torcedor, porque se a gente for ver, torcedor é uma coisa bacana, agora, jogador sempre é pejorativo, só que tem diferença, jogador de videogame não é uma coisa pejorativa, quem joga videogame não joga por ser pejorativo, não é um jogo de azar unicamente, porque no fliperama você gastava ficha e tal, mas você era limitado pelo dinheiro que você tinha. Sim. Então você gastava se você queria. E não era só um jogo de azar, porque você aprendia. Não é um jogo, aqueles cassininhos que você coloca e tem a chance lá de você ganhar, e a chance é sempre a favor da casa. Então, sabe, eu entendo isso, não acho que é estraga, não. Eu acho que é uma realidade. Muita gente que está ouvindo a gente provavelmente usou em algum momento o videogame para se sentir um pouco melhor, né? Para sair um pouco dessa... Porque você ia na escola, muitas vezes você ouvia umas palavras que você não queria, os caras te zoavam, você se sentia meio mal. Aí você chegava no mundo do videogame, encontrava lá um personagem que você falava, nossa, como eu queria ser um guerreiro, um lutador, e você acaba se espelhando, colocando parte da sua vida ali, você põe ali e fala assim, nossa, eu sou esse guerreiro, eu sou esse cara. Então, querendo ou não, acabou ajudando, salvando algumas pessoas, né? Porque no meu canal mesmo, de vez em quando chega os caras e falam, olha, recentemente falou, nossa, essa quarentena aí, não tinha nada pra mim ver, eu tava com depressão, vi seu canal, melhorou, me ajudou, entendeu? Muitas vezes eu só tô falando de videogame, eu só tô falando de experiência de videogame, não tô falando sobre psicologia e autoajuda, não sou coach do videogame, sabe? Mas as pessoas acabam, o videogame acaba sendo um local onde você encontra amigos, você encontra pessoas que viveram a mesma coisa que você, você compartilha daquelas aventuras, você compartilha de algo, querendo ou não, a gente coloca sentimentos, que nem você falou, você tinha um sentimento ruim, o videogame te dava algo bom, por mais que fosse divertido, ele te dava algo além, algo que você não sentia. Então, poxa, ao contrário, eu acho que faz todo sentido a gente falar disso aí, faz todo sentido. Ainda sobre nostalgia, só antes da gente começar a leitura de e-mails, rapidinho, ainda sobre nostalgia, como tem coisas que envelheceram mal, os ouvintes que me perdoem, eu adoro Cavaleiro do Zodíaco, adoro mesmo, assisti muito. Sim, sim. Mas, cara, peguei pra reassistir, é inassistível, cara, como envelheceu mal aquilo lá, hein, cara? Por isso que eu falei, eu só assisti alguns episódios que eu acho bacana a treta, que nem quando tem o Shiryu enfrentando o Dragão Negro, eu acho sensacional a treta... Algumas lutas, mas se você pegar a história, mesmo a história sem pé nem cabeça. É muito ruim, cara. A história é ruim, eles colocam umas coisas que não tem nada a ver, eles tentam inventar umas coisas. Aí o próprio criador, né, o próprio, acho que é o Kuromada, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele muda a história toda hora, tá ligado? Ele mesmo falou, ele mesmo já admitiu que não gosta de Cavaleiro do Zodíaco. Tanto que ele nem queria que continuasse, porque tanto que a saga de Hades nem era pra sair. Foi um pessoal lá da França, que é um outro país eles adoram anime, adoram Cavaleiros, e aí os caras começaram a fazer eles mesmos. Aí a Toei falou, peraí, não faz o bagulho não. Aí chamou o cara e falou, faz essa porra aí que tem os caras fazendo. E tipo, é fan-made, e aí a gente vai fazer o quê? Eles queriam processar, só que é processar os caras que dá mais dinheiro pra eles, a Toei não queria. Então forçou o cara, vai, faz a porra da saga aí, precisa terminar essa merda. Então, pra ver o quanto... Né, que muitas vezes, que nem você falou, envelheceu mal pra alguns, ainda assim, tá vendo? Tem gente que é do videogame e tem gente que é do anime. Eu aposto que tem gente que não concorda com o que você falou, que envelheceu mal, mas eu também concordo. A história é meio sem pé nem cabeça. A gente pegar, analisar friamente é muito sem pé nem cabeça. O que me incomoda, seja, no Cavaleiro do Zodíaco é o seguinte, por exemplo, Dragon Ball, todo mundo é importante. Quem derrotou, foi fundamental, vital pra o Vegeta perder no Dragon Ball, foi aquele cara mais tosco de todos, aquele da espadinha. E a Jirobe. Aquele cara é inútil. Ele conseguiu, foi ele que conseguiu arrancar o rabo, sem duplo sentido, do Vegeta. Ou seja, lá todo mundo é importante. No Cavaleiro do Zodíaco, só o Seiya que é bom. E o Seiya é o mais chato. O Shiryu é legal, o Shun é legal, o Ikki é legal. Todos são legais. O Seiya, na minha opinião, é o mais chato. E só ele que ganha, cara. É chato pra caralho. Todos os filmes. E detalhe, os filmes, né? Todos acabam com ele dando a flechada no Deus e ganhando. Porra, tem que dividir, cara. Só isso aí é chato, cara. Não, e o detalhe, o Shun é o cavaleiro mais forte de todos, né? Ele é o mais poderoso de todos. Não sei, não. Ele é considerado o mais poderoso de todos. Quando ele usa aquela tempestade nebulosa lá, ele acaba com qualquer um. Não importa se o cara é cavaleiro de ouro, cavaleiro do apocalipse, cavaleiro de diamante. Morre todo mundo, até Deus. Lembrando, ele é a reencarnação de Hades, mas você pode ver, no começo da saga, não fala nada disso. Isso que você falou. Não. Se ele é a reencarnação de Hades, por que no começo já não tem alguma coisa? Ele derrota algum inimigo específico, alguma coisa relacionada à própria mitologia? Não, não tem nada. O próprio Kurumada. E ele só apanha. O próprio Kurumada não sabia. Tanto que ele fica lá, Ikki, irmão! Isso. E chama vem lá o Fênix e pá, resolve a treta pra ele. Então, sabe. O próprio Kurumada não sabia o que tava fazendo, velho. Escrevendo qualquer porra lá, foda-se. Mas é que tá, tem aquela, que nem você falou, tem aquela sensação de nostalgia. Como eu falei, tem as batalhas legais, tem algumas músicas lá que eu acho da hora, aquelas músicas choradeira lá. Isso aí São boas, são boas. Né? Então, mas eu concordo com você, envelheceu mal mesmo. Celso, antes da gente ler os e-mails, só pra responder uma coisa que muita gente ficou com dúvida, não sei se você pode. Se você não puder, claro. Se você falar assim, Hernani, não posso falar sobre isso, não tem problema nenhum. Claro. É, com questão da tem uma questão que ficou polêmica aí, que foi a questão da recente da sua mudança, que você se mudou, não sei se você já se mudou, se vai mudar de casa. Como é que aconteceu isso aí e por que você decidiu mudar de casa? Como é que foi essa história aí, Celso? Porque você morou lá por muitos anos, como é que foi isso? A mudança só foi pra... Porque como que acontece? Quando meu pai faleceu, a gente precisa fazer uma reforma na casa, porque a gente tá decidindo se a gente ainda divide a casa, porque assim, a casa é grande, então dá pra dividir em três casas, seria um kitnet duplo, né? Kitnet com dois andares, que é uma casa certo. Um sobrado, e aí a gente... Aí teria uma casa pra cada irmão, entendeu? Ou se não, dependendo do que for, a gente vende, só que ainda não foi decidido. Então eu pensei em sair... Para além de ficar sozinho, ficar de boas, facilitar na hora de fazer isso. Porque quando for fazer uma obra, não tem como as pessoas ficarem aqui, entendeu? Se vai fazer uma obra, é uma casa grande, não tem como. Então a ideia é ir saindo aos poucos, entendeu? Então eu saindo primeiro, seria mais por isso, só por isso. Mas eu ainda não fiz a mudança e talvez eu faça aí até o final do ano, ou eu consiga. Agora com esse negócio de pandemia aí, do coronga, é coronga para tudo que é lado aí. Aí eu não consigo levar o meu amigo lá pra gente poder fazer a reforma mudança. Lá na praia. Não, fazer a reforma. Eu preciso fazer uma reforma na casa lá que eu tenho na Baixada pra depois poder fazer a mudança. Aí depois eu faço a mudança. Ô Celso, com essa questão do corona, eu sei que tem criança pequena, tem seu sobrinho também. Como é que tá sendo pra vocês? Vocês estão encarando na boa? Como é que tá a situação aí? Tá com muito medo? Como é que foi? Olha, falar a verdade... Eu e minha irmã tava brincando aqui, eu a gorila tava zoando, falando assim, caramba, né? O pessoal nas redes sociais se matando lá, falando que não suporta a mulher, quer morrer, que não sei o que, vai matar não sei quem. E aí ela falou, e a gente que já tinha mania de ficar só em casa, não saía, tipo, nada mudou. Pra gente nada mudou. O único, que nem você falou, o único detalhe é que realmente eu não consigo lá encontrar meu filho, não pude ver esse mês agora, talvez esse ainda... Esse negócio aí, talvez ainda não vai, né? Não vai, não vou poder ainda visitar ele, porque lá tem pessoa, tem a mãe da seria a avó dele, né? Então eu já vou evitar exatamente isso. Porque também, se eu for sair, eu quero sair e levar ele pra algum lugar. Não tem shopping aberto, não tem nada aberto. Então, sabe, não tem cinema. O que adianta sair com ele, entendeu? Então, entendi. Tá complicado. Ô Celso, agora juro, última pergunta, última mesmo, pra gente seguir a leitura. Esse programa aqui é um programa de defesa de direitos dos homens, Celso. Esse programa que você tava. A gente trouxe aqui é Instituto de Defesa de Direitos dos Homens. A gente traz história de alienação parental e tudo. Com questão da sua criança, como é que foi a relação pra você de pegar a criança, tudo é normal? Porque, por exemplo, a gente pega casos aqui, Celso, onde a mãe atrapalha na hora que o pai quer ver a criança, ou faz a famosa alienação parental, que é onde a mãe difama o pai, ou então acontece casos onde... eu conheci pessoalmente um engenheiro que foi alvo disso aí, onde a mãe quer extorquir na pensão. Você teve esse tipo de problema, ou você já conheceu pessoas que tiveram esse tipo de problema, Celso? Cara, eu não tive tanto esse problema, não. Tipo, extorsão, assim, de querer um valor a mais, ou dificuldade para sair com a criança, ou mesmo alienação de falar que, sabe, ficar falando mal de mim e tal. Isso nunca aconteceu. O que eu sinto que acontece é um pouco de... eu poderia dizer, um pouco de segurança, tanto da mãe do meu filho, como da avó dele. Elas são um pouco inseguras. Tanto que o que eu vejo como problema, pra mim um problema mesmo, é que elas mimam demais o meu filho, entendeu? Meu filho é muito mimado. Então, elas não sabem falar não pra criança. Elas não sabem falar não. Então, isso pra mim acaba sendo um problema até maior do que se tivesse outros problemas, sei lá. Mas esse pra mim tá sendo o maior problema. Ele tá muito mimado, ele tá muito, sabe, elas não estão sabendo... Dosar. Não só dosar, elas não estão sabendo. Elas não conseguem ver isso. Que nem a avó uma vez falou: não, aqui a gente tem muito amor. Eu falei, mas amor demais é ruim. Ela, como que amor demais é ruim? Eu falei, então pega uma planta, ama demais ela e fica regando ela o tempo todo. Tem planta que morre. A maioria das plantas vão morrer se você ficar jogando água o tempo todo. Elas morrem, né? Porque como que você vai amar a planta? Você vai ficar beijando ela, vai ficar se esfregando nela? Não. Você vai cuidar dela. Muito cuidado acaba estragando, só que eu falo e entra por um ouvido, sai pelo outro. Então em alguns momentos assim que eu queria fazer alguma coisa, elas criavam algum empecilho e tal. E aí, como eu já descobri, eu faço o quê? Eu deixo elas inventar o que elas querem. Quando eu vejo que tá falhando, aí eu uso a cartada do meu filho. Falo, filho, vamos fazer algo diferente, não deu certo. Porque teve um dia que eu fui lá buscar ele, e aí ele ficou com frescura, assim, sabe? Ai, minha avó, não queria largar a avó, sabe? Ah, eu quero almoçar antes de ir com a minha avó, com a minha mãe no shopping. Aí a gente foi, o shopping tava cheio. Aí a minha ex ficou andando de carro lá no shopping, tentando achar um lugar, e nada. Aí a gente, vamos pra outro lugar. Ela queria voltar lá pra casa da mãe dela. Aí eu falei, não. Aí eu pensei assim, por dentro, falei, não. Cheguei, filho, olha só, sua mãe veio lavar roupa aí na casa dela, tá? Sua avó tá aqui, tava lavando roupa com a sua mãe. Elas têm que fazer algumas coisas. Vão pra casa, a gente come lá. E aí elas terminam o que tá fazendo. Outro dia a gente come todo mundo junto. Então eu deixo elas dar as ideias, querer dar, sabe? A corda. Elas ficam dando corda. Tipo, é como se ele, tipo assim, é como se ele decidisse. É como se você fosse sair. Você imagina, tá um inverno, tipo, polar. Aí chega pra criança e fala: eu já vi elas fazendo isso. Você quer colocar a blusa ou não? Você não tem que dar essa opção pra uma criança de 6 anos. Você põe a blusa nela porque tá frio, caramba. Você não tem que dar quando opção acabou pra ela. Ai. Porque criança, assim como uma pessoa de idade, tem que se cuidar. A criança não sabe se cuidar. Pessoa de idade, às vezes, não se cuida porque é teimosa. Tanto que eu fui hoje fazer compra cheio de véio no mercado, andando na rua, véio pra tudo que é lado. Então, sabe, é isso que eu falo. Pra mim, o único problema é esse, sabe? Mas é isso, algo que eu consigo contornar com essa jogada um pouco mais... Jogo de cintura. É, porque eu falo assim, beleza, tá inventando dama, eu não fico puto, eu não fico falando mais nada. Deixa. Aí quando eu vejo que não vai, que eu já vejo que é falha, não vai dar certo aquilo. Aí eu puxo meu filho e falo, filho, vamos pra casa, vamos fazer tal coisa. Aí ele, não, vamos. Aí quando ele fala vamos, elas não conseguem falar não. Aí ele fala, beleza, ele quer ir, então vai, então tchau, pode ir. Entendeu? Entendi. Mas é doideira, bacana, sabe? É idiotice. Eu acho que até pra elas é ruim, porque elas estão criando algo que vai prender elas depois. Porque, que nem eu falei, eu já falei isso até pra avó dele, falei, ó, no dia que o meu filho, né, o Murilo, vier usar um crack, aí ele vem pra senhora e pede, aí a senhora deixa ele usar, tá? Não fala não pra ele não, tá? Não! Mas aí já eu falei, não, como não? A senhora não fala, não, mas você tá usando um exemplo muito drástico. Eu falei, então, quando acontecer, aí a senhora fala pra mim, beleza? Já que a senhora criou outro... Porque assim, ela usa muito isso, ah, eu criei 3 filhos, então você não pode falar nada do que eu tô fazendo. Como se criar alguma criança fosse algum... Sei lá. Então ela dá umas apeladas com você, então. É, ela tem uns probleminhas, sabe? Ela diz que manja muito, que ela sabe o que ele gosta. Eu falo assim, bem, óbvio que você sabe o que ele gosta, que vocês moram com ele. Mas se vocês não me falam que ele não come tal coisa, que não sei o que, ajuda. Vocês não falam, parece que vocês querem ver falhando. Aí eu vou descobrindo, agora eu faço as táticas aqui na minha casa. Eu trago ele, pergunto, ele fala assim, ah, pai, eu não gosto disso. Eu falo, mas você já comeu? Não. Eu falo, então experimenta uma vez. Se você não gostar, você não precisa comer mais. Aí ele come, eu gostei. Que nem moça. Eu fiz uma saladinha, assim, um negócio, e coloquei no meu prato aquele temperinho de mostarda e mel, sabe? Aquele negócio de... Aquele tempero, né, que você põe na salada. E aí ele chegou e olhou, o que é isso? Falei, mostarda e mel. Ele, ai, não sei. Falei, você quer experimentar um pouquinho? Ai, mas eu não sei. Falei, experimenta uma vez. Isso, a minha irmã mostrou isso num parque de diversão que a gente foi. Que ele não queria ir nos brinquedos. Ela falou, vai uma vez, se você não gostar, não precisa ir mais. Aí ele, tá bom. Aí pronto, isso já funciona, tá ligado? Isso funciona muito bem. Na conversa, na boa. É, porque se a gente for ver, basicamente isso. Então, pra mim, o que acho que é mais prejudicial é esse lance do mimado, sabe? Ele não vai no banheiro sozinho, ele não fica sozinho no cômodo. Você imagina, o banheiro aqui do próximo ao meu quarto é do lado, uma porta do lado, sabe? Da porta do meu quarto. Se eu falo assim, filho, eu vou no banheiro fazer xixi, ele não consegue ficar dentro do quarto se não tiver outra pessoa com ele. Ele tem que ficar na porta lá, porque ele tem medo de ficar sozinho. Aí eu perguntei pra coitado ele. Não, mas aí sim, eu perguntei pra ele, do que você tem medo? Ah, o urso mecânico. Aí eu falei assim, filho, você tá falando de Five Nights at Freddy? Aí ele ficou com uma cara, sabe? Ele já. Porque a mãe e a avó. Que a mãe e a avó provavelmente não sabem o que é. Mas eu sei o que é. Aí eu falei, Five Nights at Freddy, né? Por que você viu o vídeo? Não, eu não vi vídeo. É um amigo meu que falou o que pra você? Aí ele, eu falei, filho, não mente pra mim, filho. Você não pode mentir. Você pode mentir pra todo mundo. Mente pras mulheres, mente pro professor, mente pra polícia. Não pode mentir pra mim. Eu falando pra ele. Não mente pra mim, não mente pra mim. Né? Então falei, aí eu percebi que ele tava mentindo. Aí depois ele admitiu, não, eu assisti um vídeo. Falei, por que, que você assistiu o vídeo? Porque é jumpscare, né? É um bagulho bobo. É jumpscare. Aí eu falei assim, por que você não vai no banheiro sozinho? É porque tem um urso lá. Eu falei, aonde? Ah, atrás do negócio. Falei, filho, por favor, filho, isso aí é videogame, isso não existe. E eu falei já pra ele aqui em casa, falei, ó, quando você crescer, eu vou te zoar muito com isso. Vou falar, lembra? Urso, você tinha medo no banheiro? Tonto. Eu lembro, viu? Eu lembro do seu medo, ela não fazia xixi sozinho. Vou zoar ele, quando ele tiver 20 anos, eu falei, e aí? E o urso do banheiro, ela vai te pegar? Eu vou zoar ele pra caramba. Mas isso que me incomoda, porque é como se você desse uma muleta pra uma criança que não precisa usar muleta, sabe? Sei. Você tá dando muleta pra alguém que tá andando perfeitamente, porque, ah, eu tenho medo que ele vá cair. Não posso deixar ele cair, então dá uma muleta pra ele. Mas ele precisa de muleta? Não, não precisa. Então deixa ele andar, se ele cair, ajuda ele a levantar. Não impede ele de cair, entendeu? Concordo. Esse negócio de ficar impedindo as pessoas de caírem que é um problema. E aí o que acontece? Eu como fico batendo na tecla com ele, às vezes eu passo a imagem de ser chato pra ele, entendeu? Aí eu tô tentando evitar, tô tentando com jogo de cintura, fazendo reforço positivo, falando, ó, você conseguiu lá ficar, eu falo assim, nossa, você conseguiu ficar 10 segundos sozinho? Ah, então você consegue ficar 20, tá entendendo? Aí eu vou criando essas brincadeiras pra ele ir notando que aquilo é tudo bobagem na cabeça dele. Então, você é muito paizão, Celso. Ah, eu queria ser mais, sabe? Eu queria ser mais, porque de vez em quando eu falo com ele assim no telefone, falo, filho, manda mensagem pra mim, me liga. E ele não faz muito isso. E quando eu falo com ele, eu sinto que ele tá um pouco... não está à vontade, que nem hoje. Eu liguei pra ele e a avó estava no Viva Voz, ouvindo tudo que eu tava falando com ele, entendeu? E eu não gosto desse tipo de coisa. Por que tá ouvindo com Viva Voz? Sabe, não tem motivo. Não, não tem motivo, porque eu não vou falar mal. Tá? Eu, tipo assim, por mais que eu tenha alguns problemas com a mãe, com a avó... Com a mãe nem tanto, com a avó, eu não tenho por que ficar falando mal dela, nem pra ele. E pode ver, eu nem tô falando mal dela, eu só acho que ela não está fazendo a coisa de uma forma correta. Eu não acho que ela é uma má pessoa, ela cuida muito bem do meu filho, sabe? Eu não acho que ela é uma má pessoa. Mas, nessa questão, assim, de amar demais, isso pra mim é um erro. Aí aquelas tretinhas, aquelas coisas que ela fala, eu acho que é até normal, sabe? Ela quer... os filhos são tudo mais velho, todo mundo saiu de casa. Agora tem meu filho que tá dando atenção pra ela, porque ela tem um relacionamento de bosta na casa dela, que o marido dela odeia ela, ela odeia o marido. Então tem um hominho lá que fica dando atenção pra ela. Que mulher, que... E pensa assim, se fosse só o avô que estivesse cuidando, você acha que o avô também não ia gostar? Uma pessoa que muitas vezes se sente abandonada? Tanto homem como mulher, ser humano, quando tem alguém que gosta de você te dar atenção, é tudo que a gente quer. Então, sabe, não importa se fosse homem ou mulher ali, ia dar a mesma coisa, entendeu? Eu achar errado da mesma forma. Se fosse o avô fazendo isso. E o avô também faz isso, viu? Dá doce. Meu filho tá sobrepeso. Ele compra Yakult, chocolate. E a gente fala, não compra, ele não quer saber, entendeu? O seu pai também era assim. Sim. Meu pai e minha mãe fizeram muito isso. Mas comigo foi um tempo, né? Depois, quando minhas irmãs nasceram, acabou pra mim as coisas, né? Que é o que aconteceu agora com meu filho. Nasceu o novo irmãozinho dele e a mãe já não tá mais dando toda a atenção que ele queria. Mas tem a avó. E aí eu tô vendo nessa hora de sair com ele, trazer ele pra cá, ficar comigo aqui. E tá acontecendo, entendeu? Tá acontecendo. Bom, Celso, o primeiro e-mail é a sua cara. Eu sei que você tem muita coisa pra contar. Vai sair muita coisa legal. Histórias de telemarketing. Fala, Hernani, não quero me identificar. Vou contar algumas histórias da minha passagem pelo telemarketing. Fiquei apenas 4 meses e 2 meses foi só treinamento praticamente. Nesse breve período, pude ver de perto... Só rapidinho, eu quero avisar os ouvintes que em breve vai vir o Cansado Podcast. Ele foi supervisor de telemarketing. Eu vou trazer esse cara aqui. Ele conta histórias horrorosas. Só um breve spoiler para os ouvintes. Lá na empresa de telemarketing, obrigavam ele a forçar a justa causa de funcionário. Ele tem histórias pesadíssimas, histórias de putaria e tudo. Bom, nesse período, breve período, pude ver de perto toda a safadeza feminina. Como elas falam putaria. Falam mesmo. E ainda falam que nós homens só pensamos em sexo. Primeira história. Estava na área de lazer com meu supervisor. Passou uma gostosa toda empinada e ele até zoou. Disse que ela estava excitada e 5 minutos depois ela pegou um cara pelo pau e saiu puxando em direção ao banheiro. Era domingo e a empresa estava vazia. Até meu supervisor já tinha comido mulher no banheiro. Segunda história. A empresa disponibilizava uma van para levar até o ponto de ônibus e quem ia no banco da frente levava uma boa mamada. Tinha uma coroa que engolia até a última gota do leite que você tanto gosta, não vai tomar no seu cu. Terceira história. Cara, é foda. Essa é a última para o e-mail, para o e-mail não ficar gigante. Estava no banheiro mijando, estava na parte onde fica o vaso que tem porta. Não gostava do mictório, tinha muitos gays. É verdade, telemarketing tem muito gay mesmo. Que ficavam manjando a rola e meu pau é pequeno. Não tranquei a porta e um gay entrou sem querer. Nos olhamos por 3 segundos e ele fez cara de safado. Tenho certeza que se eu pedisse, ele me faria uma chupeta. Pensei bem e não quis colocar meu emprego em riscos. Não recomendo aos ouvintes trabalhar com telemarketing. Fiquei muito estressado, acordando no meio da noite. Sonhava que estava recebendo chamadas. E minha pálpebra ficou tremendo, involuntariamente. Sinal claro de estresse. Ô Celso, vamos por partes, que eu sei que tem muita coisa. Sim. Você trabalhou por anos, inclusive você comprou videogames com... Inclusive, se não me engano, foi o PlayStation. Você comprou com o dinheiro... da empresa de telemarketing. Não fala o nome da empresa. Eu sei qual a empresa que é, mas não fala não, porque senão vai dar BO aqui. Detento? Você trabalha... Detento? Então você era não detento. Falei o nome, não é o nome. Não. Você trabalhou lá por muitos anos. Quantos anos você ficou exatamente, o Celso? Ah, cara, não foi tanto tempo assim. Eu acho que foi uns 2 anos. Deve ter sido de 99 até 2001. E aí, cara, o negócio que eles falam lá que tem muito gay, é verdade, não sei, não é? Ah, sim, tem, normal, né? Que lugar que não tem gay hoje em dia, né? Hoje tudo que é lugar, tipo, cheio, tem. Tinha muita putaria? Cara, eu, sinceramente, eu nunca vi. Eu vi os caras e as minas pegando, até mesmo, né, um casalzinho de bichona lá dando umas amassas e tal, uhum. Mas, sei lá, mano, se tinha, eu não era convidado, tá ligado? Mas você não chegou a pegar moerada lá? Não, não cheguei a pegar muitas, sei lá, se eu não me engano, acho que eu só peguei, mas assim, conheci de um outro, o que acontece, teve uma mão que o pessoal convidou a gente pra trabalhar no negócio do cartão de crédito. Isso aí. Era pra fazer um trabalho noturno, era de madrugada, ia ganhar um extra, ia ser, acho que, R$1.500 a mais no salário. Eu falei, porra! Caralho! Porque você ia fazer, era uma semana de madrugada. Você imagina, ia trabalhar horário normal, às 6 horas, e aí ia já ficar pra ficar a noite toda, entendeu? Mais 6 horas de madrugada. Trampo pesado. É. Então, aí eu lembro que eu conheci uma garota lá, e aí a gente trocou uma ideia, aí eu fui no shopping West Plaza, e aí, porque o West Plaza é bem do lado de onde eu trabalhava ali, e aí eu dei uns cata nela lá, né, dei uma apertada no peito, ela pegou no peru, foi normal. Foi massa. Foi massa. Aí depois quando eu trabalhei em outra empresa, né, eu trabalhei numa outra empresa que ficava ali perto da Augusta, eu não me lembro, mas tinha umas putaria que porque ficava perto da Augusta, né, então tinha um cara lá que a gente falava que ele era o Tai Chi Chuan, porque ele falava assim, e aí, você curte? Ele batia na perna assim, fazia como se fosse um karatê, indo pra frente, só que aí eu falei assim, que é isso? Aí ele, pô, você não sabe? Tai Chi Chuan. Eu falei, Tai Chi Chuan? Aí eu, cheirar uma cocaína. Eu falei, não. Eu não sou do rolê, não, tá ligado? Eu nunca ia que tá. Eu nunca fui pegador, comedor, o cara destroçador das mulheres. Eu peguei algumas minas, mas putaria, não. Putaria ali no negócio da empresa não chegou a rolar. Acho que a única putaria que eu fiz foi cagar em todos os banheiros do prédio, tá ligado? Eu fui em todos os andares. Sacanagem? E caguei em todos os andares. Eu fui no banheiro de todos os andares e falei, puta, esse banheiro aqui é melhor, então eu vou aqui. Aí tipo, depois que eu descobri esse banheiro é mais limpo, comecei só a ir nele, tá ligado? Tinha que fazer o teste, né? Pra ver qual que o banheiro era bom. E tinha 5 minutos só pra cagar? Era foda. Ô, oh, deixa eu falar uma coisa pra você. É, nego zoa demais o banheiro lá também, né? Ah, sim, zoa. Tinha uns caras que faziam isso de propósito mesmo. Tinha cara que pegava... O filho da puta, né, cara? Gelatina, mousse daquelas máquinas que você compra comida, esfregava tudo na tampa. Aí você tinha que cagar, sabe, de pé, assim. Cagava na parede. Se fosse agueira, se fosse caganeira, era na parede que já ia o jato. É foda, é foda. Esse período você ficou muito estressado? Como é que era, seu? Não, até que eu não fiquei tão estressado não, cara. O que aconteceu mesmo foi uma treta lá. Quando eu pedi pra ser mandado embora, eles não mandam, né, porrete? Não manda. Mas aí a gerente meio que me obrigou a pedir a demissão. E eu falei, beleza, já que vai ficar nisso aí. Porque ela falou que, eu tenho suspeita que você tem, como fala? Aqueles atestado falso. E eu vou te dar uma justa causa. Mas era mentira. É, não, tinha alguns que eu falsifiquei mesmo. Só que o que acontece. Ah, porque, puta, você tava... É que nem você falou. É, até o ouvinte aí falou que não se identificou. Era meio... Às vezes você ficava de saco cheio, sabe? Então, falava assim, não vou, e pegava um atestado e já era. Mas ela meio que falou assim, não, ou você pede demissão, vou te dar justa causa. Eu falei, não, beleza, então vou pedir demissão, já que é assim, beleza. E aí, só que o que acontece? Logo em seguida, ela já chamou o pessoal da operação e falando de mim. Quando eu tava juntando minhas coisas, eu tava falando de mim. E é que eu não fui esperto nessa ocasião. Se eu tivesse mencionado isso pro advogado, falado alguma coisa, provavelmente eu teria revertido e pedido danos, porque ela tava falando de mim, ó. O cara tá mandando embora porque ele fez, tinha atestado falso e não sei o quê. Porque pra ela foi que uma louca. Declaração. Pra ela foi uma. Eu ter pedido demissão foi uma declaração que os atestados eram falsos, pra não verificar. Só que ela não podia ter feito aquilo. Esperasse eu ir embora, sabe? Mas ela já chamou algumas pessoas, já falou, se faltar e não sei o quê, vai ser mandado embora. E me usou como exemplo, sabe? Ela me usou como exemplo. Só que eu não tinha. Você foi humilhado. É, exatamente. Só que eu não tive esse feeling, sabe? Eu não me senti. Na ocasião, eu não me senti humilhado, entendeu? O pessoal que me contou depois. E aí eu falei, beleza, tal. Mas aí passou alguns anos, eu vi algum. Eu entrei num grupo onde os ex-funcionários estavam e alguém comentou isso. Aí falou, pô, né, fizeram aquilo lá com você. Eu falei, então, se eu tivesse me ligado, eu teria processado. Ele falou, se você tivesse processado, você teria ganhado muito mais até do que se tivesse saído normal da empresa, tivesse sido mandado embora. Porque era danos, né? Era danos ali. Você foi humilhado ali na frente de todo mundo, tá ligado? Isso empresa nenhuma pode fazer. Tivesse esperado você ir embora, aí podia fazer o que quiser, tá ligado? Mas comigo lá, já fazendo isso, tinha gente que falou, eu poderia ter sido testemunha. Eu não achei certo. Que o cara falou, eu também não acharia certo você vir com atestado falso. Beleza. Mas te humilhar é outra coisa. Já passou pra um outro, passou pra uma outra coisa, né? Passou já pra um outro nível. Ô, Celso, tem muita história de mulher, por exemplo, tem mulher que arruma emprego lá pra ajudar o marido e tal. E diz que tem mulher que vai naquilo lá e diz que apronta uma choradeira e volta pra casa e não volta mais. Eu conheço uma mulher, ô Celso, juro pra você que ela falou que ela não foi buscar a carteira. Ela de ficou trabalho? Tão traumatizada, ela não foi buscar a carteira de trabalho, de tão impressionada que ela ficou. É, não era dessa que você falou, não. É de uma outra. Tá. Eu acho que posso até dizer o nome, a Tivit. Eu vou dizer, o Tivit. Diz que a moça foi na Tivit, chegou lá, ela aprontou uma choradeira, ela não voltou nem pra buscar carteira de trabalho. Ela mandou fazer outra no poupa-tempo. Você chegou a ver muito esse negócio de choradeira, desespero, gritaria? O que você tem pra contar disso aí? Já vi, já, cara. Já vi um pessoal passando mal. Mas só que tem um detalhe. Eu tive sorte porque nas minhas... Pelo menos nos trabalhos que eu fiz com telemarketing, não era ativo, era passivo. Eu recebia ligações, eu não tinha que ficar ligando. Eu acho que quem tem que ficar ligando e cobrando as pessoas e, sabe, falando e ficando mandando mensagem, que sofre mais. Eu era passivo, eu ficava lá parado, aí os caras ligavam, e aí eu atendi e tirava dúvidas sobre o produto que a pessoa tava comprando. Tanto que eu teve um... E o detalhe, eu acho que eu posso falar o nome da empresa que eu representei, né? Porque eu não era contratado da empresa, então acho que não tem tanto problema. Aonde eu trabalhei era o SAC da Sony, o serviço de atendimento ao consumidor da Sony. Tá entendendo? Então uma vez ligou um cara cego e falou assim, olha, eu comprei um videocassete da Sony, eu quero ligar ele na minha TV. Aí eu falei, certo. Olha, beleza, mas o senhor tem alguém aí junto com o senhor? Não, eu tô sozinho. Eu falei, olha, então fica difícil, né, a gente fazer a ligação. Ele falou, não, mas não tem braille na televisão? Eu falei, olha, qual o modelo da sua televisão? Ah, eu não sei, eu sou cego. Eu falei, então, eu sou cego também, eu não consigo ver daqui do telefone. Eu tô cego também, são dois cegos, eu aqui no telefone e você aí. Aí ele, não, e o que acontece? Cegos geralmente são caras bem putos, tá ligado? Os caras tão putos da vida, sempre. Eu não conheço um cego que é gente boa. Sempre os caras tão xingando. Só o ceguinho. É, só os, aquele, o... Humorista, é, ceguinho. Os humoristas, tem aquele outro lá também, um rapazinho novo lá também. Mas mesmo assim, será que na vida normal o cara também não tá puto porque não enxerga? Sei lá. A gente não sabe, né? Uma vez eu fui ajudar um cego a atravessar, o cara quase mandou tomar no cu. Eu falei, ô, pega no meu braço, ele vai se fuder, eu sei o que eu tô fazendo. Falei, caramba, moço, eu quero ajudar ele. Não, você tem que... Eu te oriento. Falei, não, eu vou atravessar a rua com você. Então atravessa sozinho aí. Ele, não, me ajuda. Falei, então tá bom. Caramba, o cara, sabe, a arrogância. Falo, beleza, eu entendo, porque se eu ficar cego também eu ia ficar puto. Mas, sei lá, se alguém tá tentando te ajudar, eu falo, pô, vamos baixar a bola, me ajuda aí, terminou, vai tomar no seu cu. Aí, beleza. Minha mãe ajuda inteira, né? E como é que você resolveu esse problema? Não teve como resolver. Eu falei pra ele, eu falei pra ele, ó, são três cabos, é, você tem que ligar um no vídeo e dois de áudio. E aí eu falei, qual o modelo do seu videocassete? Ele falou tal. Eu falei, olha, eu tô vendo aqui a parte traseira do videocassete. Eu consigo te falar quais são as entradas. Pegar na parte inferior do videocassete, da esquerda pra direita, a primeira é amarela. Você põe o cabo lá. Você pode pôr qualquer cabo, só que você tem que fazer o quê? Esse cabo, você tem que reservar ele pra o vídeo depois. Só que aí eu falei, você sabe o modelo da televisão? Ah, não sei. Eu falei, então, sem o modelo da televisão eu não consigo te ajudar. Porque eu não vou saber quais são as entradas, eu não tenho como ver o modelo. Porque se você me desse, uma TV Philips, eu pesquisava aqui no Google como que é a entrada traseira e falava pro senhor, mas eu não sei, não tenho como te ajudar nisso. Eu posso te falar do videocassete. E o cara ficou puto, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor chama algum amigo que enxergue, né, que possa fazer isso, liga aqui, pode me chamar pelo meu nome, e aí eu vou... E ajudo ele, né? E o senhor já percebe como faz, já vê como que faz ali. Aí ele falou, mas não tem braille? Eu falei, olha, pelo que eu tô vendo aqui no manual, não tem braille. É um aparelho eletrônico, não vai ter braille na parte traseira do equipamento. Já, no manual, eu falei, no controle tem alguns botões que tem. Ele falou, o controle eu sei. Eu falei, então, mas no aparelho não tem braille em nenhum lugar. Aí ele ficou, putão, como assim? Eu falei, aí eu sei que ainda ele fez uma reclamação com outra pessoa sobre mim ainda, que não consegui atender, e o cara também não atendeu. Aí eu falei, como que vai atender um cego, a gente cego também do lado do telefone? Não tem como. É complicado, né? E o cara não entendeu de maneira nenhuma. Foi que nem também, olha, pior, ó, nada contra, tá, pessoal? Eu sei que tem muito carioca, gente boa, tenho muito amigo do Rio, mas, cara, você atender carioca e o cara é advogado, puta, nossa, que mano. Pariu. É muito chato, velho. O cara é muito filho da puta. Eu lembro até hoje, o cara ligou e falou assim, ali o pessoal vendia, a gente vendia a parte da frente do aparelho, que geralmente os caras perdiam, roubavam, sabe? Sim. Do carro. Aqueles toca-CD do carro. A turma roubava muito isso aí. Isso. Aí o cara chegou ali, ligou e falou, quero comprar a frentezinha do meu aparelho de som do carro. Eu falei, qual o modelo? Aí ele falou, não sei o modelo. Eu falei, senhor, a gente tem mais de 50 modelos. É um pretinho. Eu falei, desses 50 modelos, só 3 não são pretos. 47 são pretos. Não, não quero saber, eu sou advogado. Eu falei, o senhor pode legislar a lei que você quiser, que não vou conseguir resolver seu problema. Não, o senhor não funciona assim. Eu falei, não funciona assim, o contrário. Como que o senhor quer que eu adivinhe o aparelho que você tem? Se eu te vender o negócio errado, você não vai querer processar? Não, é lógico. Eu falei, então, me fala o modelo correto, eu te falo qual que vai comprar. Aí ele, eu vou ter que achar a caixa, acho que eu joguei fora. Então, vá no carro, olhe lá, que ele tem o modelo aparecendo ali naquela parte interna ali do aparelho. Aí ele, você é louco, eu vou ter que descer. Não sei o que eu falei, então, o senhor desliga o telefone, liga de novo, pode me chamar. Não, você é louco, tá querendo me fazer andar? Você pensa que eu sou quem? Eu falei, não penso nada, eu não tô pensando nada, só tô te falando como solucionar seu problema. Eu não pensei em nada, eu só tô querendo solucionar o problema que você não quer solucionar. Não, você não pode falar assim comigo. Eu falei, olha, aí ele começou a me xingar, eu falei, olha, por motivos de falta de comunicação, né, porque fica gravada as mensagens. Eu falei, por falta de comunicação, por ofensas, estou desligando e encerrando essa ligação. E pau, desligava. Eu fazia isso direto, quando o cara começava a dar uma de louco lá, eu mandava, não xingava. Eu nunca xinguei, mas eu simplesmente falava o que o pessoal da empresa ensinava a gente. Mas você levou fumo alguma vez? Fumo? Ah, uma vez um cara... Uma vez um cara, não, assim, fumo não, mas teve uma vez que o cara ligou e queria saber qual é programa que vinha com CD-ROM pra gravação de CD. E eu falei que era o Nero. Porque o que acontece? A gente conversava com o próprio pessoal da Sony e falava, ó, qual programa que vem no CD-ROM? Aí os caras, não, vem tal, aí um outro, não, vem outro. Ah, vem o Nero, vem. Aí eu falei, mas que diabo de programa vem? Afinal, cara, a gente precisa saber. Vocês precisam falar qual diabo do programa que vem. Aí um cliente ligou, eu tava de saco cheio disso, falei, ó, o Nero. E aí o cara comprou o bagulho e não veio o Nero. O que que ele fez? Meteu um processo. E aí, ai, obviamente, meteu um processo na Sony, na empresa do atendimento, e veio, aí vieram querer me cobrar. Aí eu falei, não, mas aí simplesmente falei, tá, agora me diz, qual é o programa que vem? O cara lá da Sony, falei, qual o programa que vem? Eu falei, então, você não sabe? Eu não sei, ninguém sabe. Vocês não sabem. Me fala, qual o programa? Desse modelo. Falei, então, desculpa. Aí os caras saíram fora, não aconteceu nada. Você teve audiência? Não tive que fazer nada. Eles sabem o que eles fizeram? Eles pagaram o cara, eles pagaram pro Nero. Porque a detento lá pagou o Nero pra ele. Aí falou, a gente devia cobrar. Aí aquela gerente que me mandou embora lá, que fez tudo isso, falou assim, a gente devia cobrar de você. Assim, não, devia cobrar da Sony, porque a Sony nunca informou a gente direito. Ninguém aqui sabe. E detalhe, caralho, quando eu trabalhei no saque da Sony, eu era um dos melhores atendentes lá, e é o que eu faltava pra caralho. Faltava pra caralho. E ainda eu sabia mais do que. Que nem você falou, tinha uma menina lá, que ela entrou, puta, tinha uns peitão, hein? Puta, tinha uns peitão da hora. Que quando eu levantava muitas vezes pra falar com ela, dava pra ver os decotão assim, não tinha como não olhar. Tanto que ela ficava meio incomodada. Ai, eu falo, meu, não posso fazer nada. Olha o tamanho das suas tetas, olha o tamanho do seu decote. Não tô olhando porque eu quero, tá ligado? É porque você tá mostrando. Tá explodindo na minha cara, tá ligado? Que uma vez ela me falou, ai, não sei o que. Eu falei, ó, desculpa, moça, você tá com uma roupa apertada, eu tô me levantando pra falar com você, não é pra olhar seu peito, tô falando pra você dos negócios. Só que, pô, desculpa, né? Eu até falei, eu usava até um argumento lá que o peito é um alvo. É um bullseye, tá ligado? É um círculo, dois círculos menores dentro, pra você acertar no alvo. Não tem como não olhar. E meti o ar-condicionado no talo, então os bicos ficavam, pum, parecia dois. Ai, ai, ai. Farolete, tá ligado? Então. Mas essa mina aí, eu lembro que ela chorou uma vez. Porque ela pegou um desses caras da frentinha do carro e o cara xingou ela pra caramba e ela chorou. E eu vi, pessoal, e o detalhe, quando eu trabalhei numa outra empresa que prestava serviço pra Vivo, eu vi gente sendo indo embora algemada presa. Por quê? Porque o que acontece? Você imagina, você trabalhava pro sistema da Vivo. Então você podia colocar crédito, tirar crédito, você podia comprar aparelho mais barato, você podia fazer um monte de coisa. Então tinha cara que fazia falcatrua. Você imagina, tinha no pré-pago, existe um problema que acontece acho que até hoje, que a pessoa fica negativa um valor anormal. Tipo, e não pode ficar negativo. Então, tipo, o limite é menos R$8, pelo menos na época que eu trabalhava era menos R$8. Só que tinha gente que estava com R$200 negativo. Então o que você fazia? Você ia no sistema, entrava na conta do cara e tirava aquele anormal e deixava só os 8. E se o cara fizesse uma carga, vamos supor, de 30, você descontava 8, né? E o cara ficava com os 22 dele. Certo. Pronto. Acabou. Só que o que acontece? Você podia entrar no seu celular e colocar quanto crédito você quisesse. Você podia colocar 1 milhão de crédito. Só que quando você faz isso... Existe, porque o que acontece? Ali é só um atendimento, mas existe uma central que ela verifica tudo o que está acontecendo no sistema. Então os caras, opa, o que é isso aqui? Entrou 1 milhão lá de reais, entendeu? Caralho, aí, mano. Aí o cara ia lá e a polícia civil, eu vi a polícia civil prender, porque teve cara que comprava o celular e revendia. E o cara começou a fazer esquema, vendia já com crédito, porque ele fazia os esquemas. Porque o que acontece? Teve um funcionário que foi mandado embora. E o cara tinha senha, tinha todos os bagulhos dele. Então o cara pegou aquela senha e tal, e a senha demorou pra ser... Queimada. Apagada. E o cara comprou um monte de celular, mexeu no sistema com aquele crédito, com aquela conta do cara. Foi mandado tanto que o cara teve que ir lá, foi preso também. Aí ele provou que não tinha nada a ver com isso, que foi tudo aconteceu dentro. Ele falou, não trabalhava mais na empresa, não entrava mais. Aí os caras pegaram o log, né, do sistema e viram que era tudo no computador tal, era o computador que o cara trabalhava. Que aí depois dava o log de outra conta, entendeu? O cara chegava, tipo, meia hora antes, logava nessa conta, fazia o que tinha que fazer, aí logava com a conta dele no horário que ele tinha que logar, e aí ele trabalhava normal. Aí os caras, pô, mas é o mesmo computador que tá fazendo isso. Aí falou, quem senta nesse computador? É tal pessoa. Já era. E aí eu lembro que eu trabalhava de manhã, e teve um dia que eu tava até mais tarde, assim, trabalhava das 11 até as 6 da manhã. Era madrugada. Tanto que era muito bom. Nossa, você ganha adicional noturno, puta, dava 3, 4 pau. Trabalho caralho. Muito bom. E outra, você não tinha encheção de saco, você não tinha que ligar pra ninguém. Você pegava, você, imagina, você não vai ligar de madrugada. Só se o cliente falava, eu quero que você me ligue, não importa qual é o horário. Aí você ligava pro cara. Mas a maioria não tinha isso. Aí teve um dia que eu fui ajudar de manhã, aí eu vi um cara lá, de uma outra turma, assim, na mesma sala que eu, vem da civil, vem, entrou os policiais, o cara nem se mexeu. Aí quando chegou, ele já levantou, assim, os caras já meteram algema, eu falei, nossa. Aí os caras falaram, o cara tava fazendo falcatrua aí, roubando na empresa. E o detalhe, eu nunca pensei, né? Eu acho que a única falcatrua que eu fiz nessa empresa foi ter impresso, né? Eu usei a impressora pra imprimir várias dicas de jogos daquela GameSpot. Tinha um negócio que tinha Mega, Super Nintendo. Aí eu ia num outro andar e eu mandava pra imprimir numa outra impressora de um outro andar. Aí eu imprimi acho que mais de 5 mil folhas. Caralho! Que poderiam ser. Que assim, se os caras descobrissem, ia ser cobrado de mim, tá ligado? E aí eu imprimi as folhas e saía fora. Aí tinha minha irmã trabalhando, meu primo trabalhou lá, meu primo ia dormir. Eu e meu primo, a gente ia dormir em um outro andar, que era vazio. A gente entrava debaixo das mesas e dormia. Dormia uma horinha, a gente falava, vou fumar. E dormia e depois voltava, tá ligado? Os caras, porra, não, passei mal, aí fiquei no banheiro. Ai, ai, ai. Fora que esse na Augusta, ainda a gente ia no fliperama na Augusta, ia ver as putas na Augusta, era sensacional, mano. Ali na Paulista era foda, velho. Ô Celso, o que você falou de agora de atestado falso, eu não sei se você pode falar sobre isso, se não puder, você avisa. Diz que tem um esquemão, porque eu falo isso porque aqui no programa a gente fez um programa sobre golpes e sobre malandragem, essas coisas. Diz que tem um esquemão gigante que já há muitos anos, diz que você vai na Galeria Pajé, você conversa com os caras lá de canto, diz que você consegue comprar atestado, R$30 o dia que você consegue. Então, se você pegar um atestado de 2 dias, você dá R$60 na mão dele, eles arrumam lá o documento de um carimbo de um médico morto e faz pra você lá na hora. Isso é verdade, ô Celso? Ah, eu não sei, não foi assim que eu peguei, não. Não foi assim que eu peguei o atestado, não. Na verdade, foi de uma forma... Aí eu não vou mencionar. Não, não. Mas eu conheço uma pessoa, não vou falar nomes, né? Não vou falar que relação, se é amigo, se é parente, se é, sei lá, uma pessoa que eu conheci. Só pra, né, não dar nenhum tipo de problema. Mas essa pessoa tinha um carimbo falso de médico. Aí ela fazia uma letra bem garranchosa lá. E aí carimbava e assinava em cima. Tinha CRM e tudo. Aí eu entregava. Quando eu precisava, eu fazia isso. Lembra aí... que isso era anos 2000, pelo amor de Deus, ninguém vai... É, exatamente, nos 2000. Hoje em dia já é mais complicado, eu acho. Isso aí, 2099, entendeu? Entendi. Tudo no papelzinho, né? Tudo no papelzinho. Não tinha aqueles negócios hoje eletrônico, então ferrou. Bom, Celso, próximo e-mail, mulher porca. A gente gravou um programa aqui, Celso, só sobre mulher porca. É coisa que... É mulher que não toma banho, essas coisas. A gente contando sobre a história de mulher porca. Vamos ver aqui. Que isso? Hernani, venho por meio deste contar uma história referente ao podcast Mulher Porca. Uma vez a mulher do amigo do meu pai apareceu lá em casa. Tinha outras pessoas também, porque era aniversário do meu avô. Enquanto estávamos conversando no terreno da casa, é uma casa grande, ela foi ao banheiro escondido com o filho dela, que deve ter mais ou menos um ano e alguns meses. No banheiro, ela trocou a fralda do filho dela e deixou a fralda toda cagada no lixo do banheiro, que estava sem sacolinha. Quando foi de tarde, fomos para casa. Quando eles já tinham ido embora, entrei no banheiro e estava aquele cheiro de fralda suja na casa. Meu tio ficou zoando meu avô, falando que trocaram a fralda do moleque em cima da cama dele. Meu avô ficou putaço. Pegou a lixeira toda cagada e tacou fogo nela no terreno baldio do lado. Ah, porra! Falou, Hernani. Vida longa, sociedade primitiva, refúgio de nós Neandertais. Ô, Celso, você já conheceu muita mulher porca na vida, cara? Mulher porca? Mas então, é complicado falar de mulher porca, porque, porra, meu sonho de consumo é pegar a Inês Brasil exatamente porque eu acho ela meio fedida. Meu sonho de consumo é exatamente isso, mano. Aí que tá porca, porca. Olha, eu já peguei uma mina que cagou em mim, tá ligado? Comendo a boga dela, ela fez cocô em mim, tá ligado? Tu não brinca, cara, sério? É, fez um cocôzão. Saiu um troço. Ah, meu Deus Sim. do céu. Acabou aí eu não a sei, aí. Não, acabou nada. Eu lavei lá, porque tava de camisola, tirei a camisola, a gente trocou. Eu falei, vamos, né? Pegamos o lençol, juntamos, só que ficou meio fedido. Então ela falou, te pago uma gulosa e a gente vai embora. Eu falei, não, tá bom. Acho que puta, foi lá no colegial, no terceiro colegial, quando eu peguei uma mina lá que tava na época do terceiro colegial. A mina, acho que a mina não sabia dar cu, né? Tinha que fazer o, sei lá, chuveirinho, sei lá. Chuveirinho, sei lá como os caras dizem essas porras, mina. Sei lá, ela não fez, aí cagou em mim. Inclusive. Nunca chegou a melar nem nada, né? Ficou só a marca. E ela falou, ai, preciso ir no banheiro. Aí fez cocôzão lá. Aí ficou meio fedido, né? Inclusive, dica, esse aqui que ele falou que é de mulher que não tem cuidado com fralda criança, a gente falou no programa, porque tem um rapaz que participou do programa que falou que tem mãe que não tem higiene, troca a fralda do filho, joga em qualquer lugar, joga no lixo do banheiro. Pô, isso é ser porca demais, ô Celso. Como é que você pega bosta e joga no lixo, cara? Isso não tem cabimento, cara. É, pelo menos eu, quando trocava a fralda, até minha ex, ela trocava a fralda do meu filho, ela colocava num saquinho separado, já amarrava e colocava fora, assim, fora da casa, tá ligado? Pra botar naqueles sacos maiores pra ir embora, tá ligado? Não deixar no banheiro, porque ficava fedentina, né? Não faz sentido, né? Pelo menos nisso, assim, mina porca desse jeito com fralda, eu nunca vi, cara. Nem a minha irmã, quando teve o meu sobrinho, acho que fazia isso. Toda vez que tirava a fralda, porque era um cheiro muito forte, já coloca num saquinho, fecha e já procura jogar no lixo, tá ligado? Já pega um saco que já vai ser jogado, já fecha e manda embora, tá ligado? Senão é complicado, né, mano? Muito fedor. E mulher que nunca... não tomava banho? Mulher que não tomava banho? Não, não. Tanto que, puta... Ó, voltando lá no bagulho lá do telemarketing, hein? Tinha uma supervisora desse bagulho do saque da Sony que eu trabalhava, que ela fedia, mano. Ela suava, ela começava a suar e ficava fedida. Não porque ela não tomava banho. O suor dela era muito forte. Só que pra mim isso é afrodisíaco sexual, velho. Eu ficava louco, velho. Porque tipo assim, eu não sei. Porque esse negócio de porquice, de sujeira, sei lá, tem o leve. Esse negócio de fralda, realmente, deixar cocô assim lá no negócio é realmente uma merda. Mas eu sempre faço a pergunta. Quem é que nunca transou, foi transar com uma menina gostosa e transou, sei lá, 6 horas seguidas? E você transa, você não começa a se preocupar mais se você tá suando, se tá melado. O sexo tá tão bom que você fica sentindo o cheiro da periquita da menina de tão forte que ela tá melecada lá. Você Sim. fica sentindo aquele cheiro e o cheiro do suor. Só que isso não é algo desagradável, é algo que parece que, como eu falei, o feromônio, parece algo que dá... Porque eu sempre imaginei que nesse Brasil deve ser fedida metendo com ela, tá ligado? Meter com ela assim, ela vai começar a suar, vai ficar fedida. Não que ela seja fedida nem nada, mas... Talvez ela possa ficar bem fedida do jeito que eu vou falar, caralho, vou querer meter mais nela, tá ligado? Meter no cu dela. Tipo, vou ficar louco, tá ligado? Então essa mina mesmo, eu lembro que tinha um jogo de futebol da Sony lá e ela jogava. E quando ela saía do campo, ela tava fedida. Tinha gente que comentava, nossa, que fedido. Falei, mano, essa mina, imagina essa mina transando, mano. Que da hora que deve ser, velho. Falei, imagina o cheiro do bacalhau que deve estar embaixo, velho. Imagina que delícia botando pinto lá. E os caras, você é louco? Falei, você é louco nada, mano. É que meu senso de sujeira é um... Você sabe, né? Meu canal é das imundícias, né? Sim. Meu canal é da sujeira. Então, sei lá, eu já transei com mina, que eu fiquei 6 horas no motel lá, na pernoite. E a gente só tomou banho pra ir embora, não tomou banho antes. Tomou banho antes, né, tal. Ficou direto e depois, só quando foi embora, a gente se lavou. Porque ficamos roçando na cama que nem uns filho da puta, tarado. Então, sei lá, meu senso de sujeira é meio complicado, tá ligado? E buceta mas... fedendo, já pegou? Isso é foda? Não, ah, isso já, e aí é complicado. Como é que você fez? Conta aí, porque aqui a gente no programa, eu falei, ou seja, daquela tática, você provavelmente já conhece que... É, você vai, finge que tá ali namorando e passa a mão lá embaixo, deixa a mão. Depois você vem aqui disfarçado, sobe a mão pra sentir a temperatura, como é que tá lá. Pra você não descer lá, porque depois que descer eu não posso subir. Como é que você fez? Conta aí, Celso, essa história é boa. Então, na verdade, eu nem precisei chegar lá. É, eu lembro que eu ia muito naquele Love Story uns anos atrás, 2000 ali, na época do telemarketing, quando o Love Story era o bagulho explosivo, tá ligado? E aí eu lembro que tinha duas... É, não Love Story Zona, é uma balada. É que as putas desciam pra lá no final. Toda a putaria da Augusta ia pra lá no final da noite. No final da noite, tipo 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, a Love Story começava a bombar. Uhum. Então você ia pra lá porque todas as minas estavam lá. E eu lembro que eu pegava duas morenas, duas irmãs até. Que eu chamava das irmãs, chamava de irmã peitão, porque elas tinham silicone nervoso as duas, tá ligado? Sim. Tinha um silicone gigante e tal, gostosa e tal, e com marca de biquíni. E aí teve uma vez que eu falei assim, isso já era o quê? Umas 2 da tarde. Isso, a gente se encontrou na sexta, ficamos lá trocando ideia, dando uns pega lá, dando uma zoada. Aí eu falei assim, vamos, né, eu vou levar vocês embora, né? Posso levar vocês? Ah, não, beleza, dá uma corona pra gente, onde vocês moram? Ah, a gente mora em São Mateus. Puta, uhum. Lá no centro até São Mateus, mano, é 40 quilômetros, 30 quilômetros, sei lá, é show. Mas na época, tipo, a gasolina não era tão cara assim. Eu lembro que em 95, 96, era 50 centavos o litro. Era então, mais barato que o leite. Você colocava 5 conto, puta, você dava rolê pra caralho. Aí eu fiz o quê? Aí eu falei, olha, beleza, eu levo vocês lá, mas e aí? Elas falaram, ah, você quer relaxar? Eu falei, opa, com certeza, quem não quer relaxar? Aí uma delas foi comigo no meu carro, eu tinha um Monza na época, aqueles Monza hatch, puta, é muito bom esses carros antigos, que é um motel, é gigante, o banco de trás é grande, dá pra fazer o que você quiser. Aí eu sentei no banco de trás com ela, e ela obviamente, né, estava já sem calcinha. E ela sentada lá, a gente deu uns malhos, tal, pá, e pegou, peguei, né, eu peguei nela, ela pegou em mim, só que eu já senti o cheiro, já senti o odor, né? Aí eu falei, bem, vamos fazer o seguinte, paga uma boqueta pra mim aí, já fica de boas. Aí, não, beleza, aí pá. Ela falou, ah, você não vai me dar uma dedada? Eu falei, não, claro. Aí eu falei, putz, dei a dedada que ela queria, pá, pá, pá. Ai, ai, ai. Aí, quando terminou, ela falou, e aí? Eu falei, ah, tá ótimo, ó, chupa. Aí deu o dedo pra ela. Aí ela chupou o dedo, ai, que tá uma delícia. Eu falei, tá mesmo. Aí, mó sacanagem com a mina. Aí fui pra São Mateus, deixei elas lá na casa delas, só que aí a outra falou assim, mas e aí, você não queria relaxar? Eu falei, não, mas essa sua doida aí, eu não vou falar nome, eu falei, essa doida aí já me, né, ela, não, mas eu quero te dar também uma relaxada. Aí eu fiz o quê? Aí sentei com ela no fundo, começou, aí eu não senti cheiro nenhum. Mas você já não tinha dado a primeira gozada? É, mas e daí, porra? Caralho, você é um garanhão, cara, puta não, que pariu. Não sou garanhão, mano, ó, pensa assim. Era 2 horas da tarde, num sábado, quando eu ganhei a boqueta, literalmente. Sei lá, 2 e pouco, 2 e tal. Eu só fui deixar elas lá em São Mateus, tipo, 4 e pouco. Passou 2 horas, caralho. Ah, já tinha... É verdade. Não foi assim. Saí do boquete e instantaneamente eu já estava em São Mateus. Mó rolê, velho. Tive que sair do centro, ó. Você sai ali da... A gente estava ali praticamente na boca do lixo. Então, a gente saiu ali, pegou a ligação leste-oeste... Do saindo ali do viaduto Costa e Silva, né, o famoso Miocão, pegamos ali a radial, só que não dá pra ir pela radial, então tive que pegar a radial, cair na Salim Fala Maluf, aí depois pegar ali e cair naquela Anhanguera, seguir até o final. Chegou no final dessa Anhanguera, eu tinha que entrar ainda pra lateral, pegar uma outra pista, acho que é Sapopemba, eu não lembro agora. Pegar uma avenida que vai até o terminal São Mateus. Quando chegava no terminal São Mateus, aí eu tinha que ir lá, entrar no bairro, que ali o terminal é como se fosse o centro ali de São Mateus, sabe? Sim. Aí eu tinha que ir no bairro levar elas, que era bocada, tá ligado? Era meio... Mas não era zoado, era, tinha casa, não era barraco, mas era ZL, né? ZL, quem é da ZL sabe, é nós, truta. Então, só que aí o que acontece? Aí a mina chegou e falou assim, ó, põe o carro na garagem, aí você vai no... Vamos lá atrás no banco. Aí a outra mina ficou na frente... E aí eu vi que ela não estava fedida, meti, né, o capote sempre, capote, amiguinhos, meta sempre o capote, sempre, vai fazer o test drive, o TD, capote. E aí meti o capote e comi ela no banco de trás, só que a outra ficou vendo e batendo siririca ainda, eu olhando assim ela, mostrando a periquita pra mim, só que eu falei, puta, tá fedida. Dali eu senti o cheiro. Cara, ô, mas que foda boa da porra, cara. esse dia foi muito, tá, eu tive vários dias bons, cara, na minha vida, assim, com sonho. E o detalhe, né? Vamos ser bem sinceros, as minas eram prostitutas, né? As lógico. Eram prostitutas, né? Só pra deixar claro, não era mina normal, não. Era prostituta mesmo, né? Que conheci lá. E o detalhe, beijei na boca. Os caras, caralho, você beija na boca? Eu falei, foda-se, mano. Não, mas aí é piroca. Eu falei, ah, e você não beijou aquela mina ali? Não, mas a mina é normal. Eu falei, mas você acha que ela não chupou pino ninguém? Ela não chupou, nunca chupou nenhum pau. Se for nesse pensamento, aí você nunca mais vai beijar nenhuma mina, mano. Você acha que a mina não chupou o pau também? Para, velho. Não, mas não chupou hoje. Eu falei, isso é verdade. Ah, isso talvez seja bem verdade. Talvez hoje ela não tenha chupado, mas algum dia ela chupou. Love Story era foda, mano. Eu lembro até hoje, tinha um amigo meu que era meio gago, ele falava, ele trocava as letras que nem um Cebolinha. Aí eu lembro que a gente chegou uma vez, eu, ele e um japonês amigo dele, né? A gente chegou lá no Love, aí paramos na porta assim, ele falou, vou pegar um negócio pra beber. Eu fiquei na porta ali com o japonês conversando com o detalhe, o segurança era o tio João. Chegava o tio João, aí ele deixava, ah, paga 25 e entra. Na época que era 25 reais pra entrar, depois virou 50. Sim. E aí a gente tá lá, né, vendo pra entrar e tal, o cara, ô, alemão, pode ir. Eu era a felicidade da busquiteira do Augusto. O cara me conhecia pra caralho. Aí tô eu lá e de repente vem esse negão, caralho, mano, a teta das minas. Eu falei, aonde, aonde, ali, eu falei, é briga, ele, não. É, eu falei assim, não, cadê as minhas tão peladas? Ele, não, é de biga. Aí eu falei, ah, teta, era treta. Porque ele comia o R, então ele falava, teta das minhas, eu falei, aonde, pelada? Aí ele, não, é biga. Aí o japonês tava com o maior cara sério, assim. Aí ele saiu dando risada, assim, do lado, todo doido. A gente falou, caralho, mano. Tanto que uma vez a gente chegou no shopping e falou, ô, que cor é aquela parede lá? Ele, é banco. É, pra sentar? Não, é banco. A gente, ah, branco. Puta, é sacanagem, né? Muito bom. Da puta. Próximo. E-mail para ler no podcast. Boa tarde, Ardani. Venho por meio deste e-mail desabafar um assunto que me incomoda muito. Minha mente me auto-sabota a todo momento. Esses pensamentos repetitivos que eu costumo ter muitas vezes são sobre minha altura. Eu meço 1,66. Sempre que saio às ruas, vejo várias pessoas mais altas que eu e me sinto impotente. Mas a esperança é que eu tenho de fazer exercício e dieta para aumentar a altura. Achei isso na internet. E arrumar um estágio para comprar um método de como ficar mais alto. E espero que dê certo. Enfim, sempre penso muito nisso. Vontade de me isolar. Cara, eu não sei se resolve o seu problema, mas não tem aquele sapato Rafarilo que aumenta a altura? Usa ele. Será que não... Tem 66. Tem aquela operação também, né? Tem a operação que se o cara vai aumentando os ossos da perna, né? Mas funciona, será? Só que é bem doloroso. Funciona, só que é bem doloroso, né? E demora anos, né? Demora alguns anos, mas você consegue aumentar até 10 centímetros. Que é, já passaria o. Já resolveria o problema dele, né? 10 centímetros já, pô, 76. Você não tinha problema de altura que você é altão, né, Zé? Não. Tanto que eu lembro até hoje, quando eu ia nos fliperama lá, eu lembro que eu tava no fliperama de São Caetano, perto do Cine Vitória, que depois virou Igreja Universal. Deus o tenha. Coitado do fliperama virar uma igreja. Então, eu lembro que eu tava lá uma vez e veio a polícia e pegou toda a galera, assim, e detalhe, aqui em São Paulo, não sei se ainda existe, mas existe uma lei municipal que qualquer criança menor fosse pega no fliperama depois das 6, ia pra Febem. E eu era de menor. Só que os caras falaram, pode ir embora, alemão, você não... E pegaram todos os outros que eram baixinhos. E mandou embora, nem pegaram o meu RG, mandaram embora. Aí eu peguei o busão, fui pra casa rapidão, tá ligado? Falei, nossa, tem que sair daqui agora. Se os caras pedirem minha identidade, vou pra Febem. Mas acho que eles não me levariam pela altura, porque eu sempre tive... Sei lá, com 17 anos, 16 anos, já tinha 1,80, tá ligado? Eu tenho agora 1,87, Mas eu já tinha 1 e pouco, já 1,80, 1,79. Então era, eu fui alto. Você contou uma história, rapidinho, mudando o assunto totalmente, mas tem que ser rápido aqui porque tem muito e-mail. Claro. Você contou uma história que eu não concordei com você, porque é o seguinte, rapidinho que eu vou contar aqui pros ouvintes. O claro. Celso uma vez estava no fliperama, aí um maluco estava jogando e queria chegar no Bison para derrotar o Bison no Street Fighter. E aí chegou uma mala, um cara chato, e falou assim, não, eu quero entrar contra. Falou assim, não, deixa eu jogar porque eu quero enfrentar o Bison. Aí, eu quero dar um Rollins no Bison. Então, aí a mala foi lá e pegou a ficha e enfiou para atrapalhar o jogo do cara. O cara pegou, arrancou uma faca... E deu facada no maluco. Deu facada. Ô Celso, você vai me perdoar. Esse cara que deu a facada, é óbvio que ele tá errado, porque ele fez essa barbaridade. Lógico. Mas, ô Celso, eu vou te contar uma coisa, cara. Que pessoa sem noção. Você tá jogando um negócio. A pessoa vem pedir pra botar a ficha. Você fala, não põe porque eu tô jogando. Pô, que pessoa sem noção, cara. Que pessoa, que falta de civilidade, que falta de noção de espaço, que falta de respeito. Por que esse cara foi inventar de enfiar essa ficha? Ele foi trouxa, ô Celso, com perdão. Mas é que os caras gostavam de fazer isso. O cara tava no Bison. E o detalhe, o cara não pediu, você não tá entendendo. O cara não pediu. Porque no fliperama lá que eu jogava, lá do centro, tinha um lado que era 4 máquinas só pra jogar versus e tinha 1 ou 2 de um outro lado que era só pra jogar sozinho. Porque tinha cara que queria jogar sozinho, entendeu? Sim. E fliperama, se tivesse 5 máquinas de Street Fighter, todo mundo ia jogar. Não ia ter uma máquina parada, sabe? Street Fighter, na época, 92, 93, com Champion Edition, tanto que era Champion Edition. E aí o cara simplesmente entrou, ele falou, velho, eu só queria dar um... Eu lembro até os caras falando, eu só queria dar um Rollins no Bison, mano. Aí o cara falou, não, que não sei o quê. Porque o que acontece? Os caras faziam isso. Muitas vezes, se você visse um amigo no final do jogo, você entrava, tirava ele, matava o boss e saía fora. Gerava. Só pra tirar a ficha dele. Então, mas você imagina, que graça tem fazer isso? É só pra você tirar a ficha do cara, entendeu? Babaca. Babaca. Então, mas babaca é o que mais tem no mundo do videogame. Babaca sempre teve, não é só no, hoje nas comunidades, sempre teve. Até mesmo fora de comunidade, essas coisas, sempre teve babaca, velho. Normal. E óbvio, o cara, óbvio que ele teve uma reação extremamente desproporcional. Mas é que nem você falou, puta babaquice. E o cara já sabia que era isso, entendeu? O cara já sabia que o cara tava entrando só pra tirar ele, pra não deixar. E o cara e os dois pareciam já mais velho, né? Então, cada um... Por isso que eu falo, no fliperama, eu nunca queria assumir riscos, porque era sempre um risco quando você tava no fliperama, tá ligado? Nossa, dava muita bandidagem, eu lembro. Puta que pariu. Sim, porque o cara não tinha o que fazer da vida, o cara ficava no fliperama. Mas é complicado, foi complicado mesmo. Eu me assustei, né? Eu me assustei aquele dia lá. Você não acha curioso, ô Celso, pensar... Tinha que fazer... Ô Celso, tinha que fazer um livro sobre isso. Você poderia, inclusive, encabeçar de fazer um livro sobre isso. Você não acha muito curioso que a história do fliperama no Brasil... Isso é muito sério, Celso. Ô Celso, a história do fliperama no Brasil, ela se intercala diretamente com o jogo do bicho, o narcotráfico e a criminalidade, porque o fliperama juntava tudo que não prestava, eu falo porque eu vivenciei, juntava tudo que não prestava, rolava tráfico de droga, rolava outra coisa, aquelas máquinas de bichinho que é tudo mandrake, que você não pega bicho nenhum. Isso. O jogo, o fliperama no Brasil... Mas máquina de bichinho foi mais pra 96, 97 que começou a aparecer, não no início, sabe? Ah, sim. Foi mais pro final, porque o fliperama mais ou menos morreu em 1999, 2000 no Brasil, né? Os fliperamas começaram a desaparecer de todo canto por causa do PlayStation, né? Ninguém mais queria jogar no fliperama, porque, pô, eu posso jogar o mesmo jogo pagando 10 conto no Play, pra que eu vou gastar no fliperama? Mas você não acha curioso pensar nisso? Que a história do fliperama no Brasil, eu não sei em outros lugares do mundo, ela tá diretamente ligada à criminalidade. Você não acha isso curioso? Eu acho um puta assunto interessante, daria um livro, cara. Eu já fui convidado pelo Kleber da Warp Zone pra escrever um livro agora sobre minhas experiências. Eu pensei em falar sobre isso. Porque, ó, resumidamente, se a gente for ver o fliperama, quem não tinha videogame em casa e não podia ter, o fliperama era o único lugar que ela podia jogar. E o detalhe, aqui no Brasil, porque assim, se a gente for ver nos Estados Unidos, né, no Japão, máquinas ficavam em lojas de conveniência. E detalhe, loja de conveniência geralmente se vende bebida alcoólica, mas menor não compra, certo? Nos Estados Unidos você não compra se você não tiver identidade. Você não compra. Japão, idem. Aqui no Brasil não, tinha fliperama no bar, tinha. Só que qualquer momento você fala assim, me dá uma pinga, o tiozinho dava, foda-se. Tem lei pra isso. Entendeu? Você fala, dá um rabo de galo aí, pronto. O cara fazia um rabo de galo pra você. Então esse eu acho que é o problema. Eu acho que a questão também social do Brasil. Época de inflação. Você imagina, comprar um Master System tinha que fazer crediário de 36 meses na época. Verdade. No Mesma, no Mapping. Então não era uma coisa barata. Então o fliperama era isso. E o detalhe, aqui no Brasil o fliperama ele deu muito dinheiro para dono de bar. E o detalhe, não tinha os fliperamas. Mas eram poucos, não eram muitos na cidade. Fliperama, que era só fliperama. E os do centro, e os do centro da cidade é onde ficava pivete, né? Geralmente, né, o pessoal cheirava uma cola nervosa. Mesmo nos fliperamas perto da escola. Quem estudou perto de Senai, GV, onde tem aquelas aulas de marcenaria, sempre você via os caras com aquela saquinho de papel e com cascola dentro do saco, cheirando um saquinho de cascola. Entendeu? Você viveu isso, cara? Não, eu não vivi, eu não cheirava. Mas você chegou a ver isso? Vi muito, vi os caras cheirar cola no centro, até hoje os caras cheiram cola. Cola é uma coisa barata, que essa molecada consegue comprar em qualquer lugar, e eles cheiram pra, sabe, escapar da realidade. E o videogame, se a gente for ver, era também um escape pra eles, né? Sair daquela miséria que eles viviam. Por isso que ficava cheio de pivete, trombadinha, porque lá eles também faziam a mesma coisa que a gente, né? Entrava naquele universo lá, só que, obviamente, eles já tinham tendências de roubar sua ficha, te roubar junto ali com você. Sim, né? Sim. Os famosos arrastões também. Isso, mas nos fliperamas de bairro, eram poucos. Aqui mesmo no meu bairro, ó, tinha um na Gentil de Moura, tinha três na Silva Bueno, mas você imagina, os fliperamas geralmente eram frequentados, naquela época, muito por office boy. Então os fliperamas eram points de office boy também. Quando tinha aquelas avenidas principais, avenida importante, tinha um banco, sempre tinha um fliperama perto de algum banco. Por quê? Porque o office boy ia pro fliperama. Quem não lembra? Entendi. Eu lembro várias vezes, motoqueiro, o cara tirava o capacete, colocava em cima da máquina, colocava aqueles papel, assim, aqueles envelopes. Eu fui office boy, e eu ia muito em fliperama, exatamente pra passar o tempo e enganar a empresa, depois chegar lá, ó, acabou meu expediente, eu vou embora. Tchau. Então, sabe, não, eu acho que a criminalidade não é que estava ligada à criminalidade, é porque nos lugares de baixa renda é onde os caras viam a molecada e queriam vender a droga, entendeu? Porque, ó, eu nunca vi, eu nos fliperamas que eu frequentei, eu nunca vi ninguém usando droga, a não ser lá no centro. Entendi. No centro de São Paulo. Agora, nos fliperamas que eu frequentava nos bairros aqui na região, eu vi pessoa bêbada, mas nunca vi moleque, né, adolescente fedendo a pinga, mas eu nunca vi, mas isso é uma coisa que eu via normalmente, né? Isso é uma coisa que eu via normalmente. E se você for ver Praia Grande também. Tinha várias casas de fliperama. E o detalhe, se a gente for ver na Praia Grande, podia até ser mais perigoso por causa dos caiçaras. Então, isso que eu ia falar, os caiçaras são barra pesadíssima, não são? Mas cara? Então, são. Mas eu fiquei amigo de muitos deles. Eu tenho amigos até hoje lá da praia, que seriam considerados caiçaras. Nunca me aconteceu nada, entendeu? Eu jogava com eles. Os caras são embaçados, cara. São embaçados. Mas então, sei lá, cara. Geralmente tem que provocar um cara desse, entendeu? Que nem eu falei. Street Fighter era um provocador. O cara pegava tonto, o cara entrava no final, o cara queria tirar sua ficha. Tá entendendo? Você fala, tudo era calculado. Se você fosse no fliperama na praia e começasse a ganhar de um cara que tá lá e tá ficando puto, o ideal era você pegar e ir embora. Mas tinha cara que não. Eu tô ganhando, eu vou ficar aqui. O cara quer, sabe, meu ego é maior. Aí o cara tomava um pau, entendeu? Porque é um cara que morava lá na praia e o cara não queria deixar barato. Por mais que fosse a atitude errada também do cara, de bater nele, mas você tinha que medir essas consequências, sabe? Você ia num bairro que você não conhecia ninguém, ia jogar fliperama. Aí se você deixasse alguém puto, quem que ia te ajudar? Você não tem nenhum amigo, ninguém pode interceder por você. Você tem que ser idiota pra ficar querendo arrumar confusão com gente que você não conhece, num bairro que você não conhece. Você tá chegou entendendo? A apanhar nisso aí, Celso? Não. Fliperama? Não. Minha tática era sempre assim, ficar na minha, se eu via que tá acontecendo alguma coisa. E o detalhe, nunca correr. Nunca correr. Correu, os caras vão bater em você também. Nunca correr. Sai andando, espera, fica parado. Quem corre tá culpado. Os caras vão atrás. Mas você passou perto, que aquela vez do Petrolinho, você quase apanhou com isso aí. Sim, mas os caras depois falaram que era brincadeira. Depois eu encontrei os caras no outro dia lá, e os caras falaram que era brincadeira. Eu preciso contar essa história direito. Porque eu tava perguntando pro meu amigo, que tava comigo também, que mora na praia, agora ele mora em São Paulo, mas ele morava na praia. E ele falou que depois a gente encontrou aqueles negão lá, os caras falaram, pô, vocês ficaram com medo? A gente tava zoando com vocês. Mas eram uns negão de 3 metros de altura, sabe? Então a gente ficou morrendo de medo. Tá entendendo? E detalhe, ó, pra você ver. Teve uma vez que eu fui num fliperama, na frente da casa de um amigo meu, ali perto do Jardim Maristela, Parque Bristol. Quando a gente tava saindo do fliperama lá perto da casa dele, que era uma mercearia, um bar mercearia, que tinha muito isso, né? Bar e mercearia. A gente saiu, tava subindo pra ir pra avenida pra jogar no fliperama, chegou uns caras e falou, ô, você é tal pessoa? Aí eu falei, não, meu nome é Celso. Aí o meu amigo tremendo. Aí falou assim, ô, ele é esse mesmo? Aí o cara, meu amigo, não, é ele mesmo. Ah, então, que a gente ia te matar, que você parecia um cara fugido daqui do bairro. Aí eu falei, ah, é? É, ah, firmeza então, pode fazer o que vocês estão fazendo aí de boas. Aí eu fui pro fliperama e meu amigo, eu vou pra casa. Ele ficou morrendo de medo. E eu fui pro fliperama, só depois, muitos anos depois, eu, caralho, eu podia ter morrido naquele dia. Meu Deus, cara, você brincou com a morte, Celso. Pula, é, por quê? Mano. Por quê? O que acontece? Pra encontrar os jogos, nem brinquei com a morte, porque isso não é brincar com a morte. Simplesmente eu tava procurando jogos pra jogar, porque eu ia na casa dos meus amigos e falava, vamos nas avenidas, vamos procurar fliperama. Pra conhecer jogos, essa era a minha intenção, encontrar jogos. Pra encontrar jogos, você tinha que bater perna. Você tinha que ir no bar, você tinha que ir andando nas avenidas, encontrar a máquina. Então aí alguém de lá parecido comigo, fugido, e o detalhe, pode ver. Isso aí o que era? 89, 90? Eu não era adulto ainda, eu era adolescente. E os caras pensaram que eu era um bandido fugido de lá, alguém. Que aí depois o meu amigo explicou que era um cara que tinha roubado no bairro. Que antigamente tinha pelo menos essa honra de bandido, né? Tinha, se você roubasse. Se você roubasse no bairro, os caras do próprio bairro te davam um sacode, tá ligado? Você ia roubar, vai roubar em outro lugar. Nunca vem roubar num bairro que você mora. Hoje não sei como que tá. Falam que não tem mais nada disso. Hoje foda-se, tá ligado? Hoje os caras não querem saber. Mas ele falou, ó, os caras falaram pra mim depois isso. Aí eu ia lá no bairro e esses caras chegavam, e aí, alemão, beleza, ô, beleza. Então, sério, eu não via. E o detalhe, não foi uma brincadeira. Brincar com a morte fosse eu peitar o cara, entendeu? Entendi. E eu falei, você tá no Street Fighter, aí você fica tirando ficha no cara que é traficante do bairro. Aí o cara te dá um tiro. E isso eu já fiquei sabendo o que aconteceu aqui no bairro. Aqui perto lá na comunidade do Heliópolis. Já teve gente que tomou tiro porque ficou tirando o cara várias vezes no Street Fighter, ficou dando risada, fazendo zoeira, o cara voltou e pau, deu um tiro nele. Não, mas isso existia mesmo. Então. Ô, Celso, só pra polemizar, a última pergunta pra gente pro próximo e-mail, é porque tem uma questão que é muito... debatida, hoje eu acho que não é mais tanta polêmica, mas na época tinha muito esse debate, inclusive com um deputado questionando isso. Eu só queria saber sua opinião rápida sobre não, pode falar tudo que você quiser, por favor, esse assunto é importante. Não, mas eu posso dar uma segurada, claro. Celso, existe um debate muito antigo, que eu tenho certeza que você já se envolveu, que muitos estudiosos afirmam que o fliperama e aquela máquina de jogo e aquela máquina de pegar o bichinho não são diferentes do jogo do bicho e do jogo de azar. Por que eles afirmam isso? Porque, isso aí, eu não tô falando de achismo, eu conheço uma pessoa que programa isso aí. A máquina de você pegar o bichinho, gente, não é habilidade. Aquilo lá, ela é programada para de cada 50 pegadas, uma só vai ser forte. As outras, a garra vai escapar de propósito. O fliperama, isso que eu vou falar, você sabe disso, muitos donos de bar pediam, na hora que estivesse fazendo, na hora que a terceirizada fazia, a configuração para subir a dificuldade. Ô Celso, se você tivesse que fazer um paralelo, agora não como um jogador, mas sendo imparcial, você vê a semelhança entre a máquina de pegar pelúcia e o fliperama com o jogo de azar e o jogo do bicho? Você vê a similaridade entre isso ou pra você são coisas distintas? Como é que você enxerga essa questão, bem assim, um ponto de vista bem neutro? Como é que você enxerga essa questão, Celso? Olha, de forma neutra, tentando ser imparcial nessa questão, eu acho que existe apenas uma coisa em comum entre essa máquina de bichinho e o fliperama em si. Que é a fascinação da pessoa ir colocando vários créditos para tentar pegar aquilo ou completar o jogo. Tá entendendo? O problema é que nem você fala. Aí depois, a outra diferença é que o jogo, por mais difícil que esteja, uma hora você aprende e você gasta só uma ficha e consegue completar ele sem ficar colocando várias em sequência. Óbvio que você precisa colocar várias fichas para poder aprender, certo? Sim. Mas na máquina do bichinho existe ali algo, que nem você falou, injusto, que vai sempre te corroborar para você perder. Você vai perder em 50, e você não tem como controlar isso. No fliperama, por mais que, ó, quando eu jogava King of Fighters 94, e tinha máquina de bichinho, né, em alguns fliperamas que eu jogava lá na praia, por mais que eu tenha gastado, sei lá, 30, 40, 50 fichas para terminar, eu tive uma recompensa, que foi chegar no final do jogo, completar o jogo e saber como completar, aprender os esquemas vendo outras pessoas jogando. Agora na máquina do bichinho não tem um esquema, você sempre vai perder e você vai ganhar pouquíssimas vezes. Então existe somente esse precedente, mas se for ver é a mesma coisa, né? Inicialmente, para quem vai começar a jogar e nunca teve uma experiência, pode ir lá colocar com aquela fascinação, colocar muitos créditos e perder, entendeu? Perder muito dinheiro nisso, mas tem essa diferença. O jogo tem uma recompensa no final, que é uma recompensa mais, simbólica. No jogo do bichinho, você ganha um bichinho. Tanto que tinha um amigo meu que ele ganhava um monte de bichinho. Eu perguntei pra ele, como que você faz isso, né? Ele tinha um bar ali perto do Flipper. Ele falou, como que você faz isso? Ele falou, não, quando eu fechar o bar eu te explico. Aí fechou o bar e falou, e aí, como que você faz? Aí ele pegava, virava a máquina de ponta cabeça, caiu um monte de bichinho no buraco. Aí ele falou, mas não fala pro meu chefe. Eu falei, claro que eu não vou falar, né? Me dá um aí, caralho. Era esse esquema. Então, se você for ver, essa é a forma de você ganhar da máquina. Tá entendendo? Ele ganhava da máquina dessa forma. Se você for ver, é como se fosse um cheat, né, dos jogos. Então, se a gente for ver, tem uma similaridade nessa questão de gastar dinheiro. Que eu também já fui criança, e eu acho que quando você é criança e tá fascinado por aquilo, se você tem 50 fichas, você coloca 50 fichas e nem viu, já acabou. Certo? Mas quando eu fui crescendo, eu já não fazia mais isso. Eu ficava vendo. Se eu via uma máquina nova, eu parava, falava assim, peraí, vou ver alguém jogando. Vou ver o que o cara faz, e aí eu já tenho uma ideia do que fazer também. Aí depois eu ia colocar a ficha. E o detalhe, a regra era uma ficha só. Nunca colocar, usar continue. Jogava uma ficha e ia para uma outra máquina. E no outro dia, se eu tivesse dinheiro, eu jogava mais uma ficha. E lembrando, o fliperama tinha, obviamente, os adultos e tinha também as molecadas. E o detalhe, o dinheiro era muito limitado. O dinheiro era limitado. Tanto que se a gente for ver, o que o pessoal perdia mais dinheiro é esses caça-níquel. Porque ali sim o cara fica nessa. O cara. Detalhe, tem gente que sabe que vai perder. Aí o cara fala, eu vou perder tanto, mas no final a máquina vai me dar um valor que vai compensar. Então o cara fica fazendo esse cálculo, sabe? Sim. Tem tipo, assim, eu conheci tiozinhos que fizeram isso. Que fala assim, não, eu vou gastar 10 mil na máquina, mas ela vai me dar 50. E não dava. Nossa, mãe. Teve cara que chegou a gastar 10 mil reais em uma máquina. Não, mas quando ela me der, vai me devolver todo o dinheiro, 50 mil, vai me dar mais. E não dava, tá entendendo? Então esse eu acho que é o problema. No fliperama não tinha isso, você dá uma quantidade de dinheiro e tem uma recompensa. A recompensa, que nem você falou, era simbólica. Já o do bichinho também, era que nem o caça-níquel. Você colocava querendo pegar o negócio, mas não conseguia. Porque tinha esse lance da garra soltar. Mas o detalhe, eu lembro que um cara me ensinou que tinha máquinas que dependendo de como você segurava, que fazia um movimento, você fazia o gancho ficar forte. Tinha um esquema. Porque o cara fazia o quê? O cara colocava essa máquina lá, então o cara fazia uma demonstração. Pegava vários bichinhos, pega aí. Agora gasta o dinheiro. Patiça, isso era um segredo que a máquina tinha. Você botava lá o controle. Quando o negócio descia, você tipo, segurava pra cima e mantinha o botão apertado. E aí quando agarrava, você soltava, pronto. O bagulho tava forte. Não ia largar, entendeu? Tinha coisas, como se fossem comandos que você fazia, que a máquina sabia e ativava a força ali, provavelmente. Né? Que mantia a garra forte. Então, se a gente for ver, ali é uma falcatrua, é pro cara perder dinheiro. No fliperama, o cara perdia dinheiro, perdia, mas depois de um tempo ele não perdia mais. Quantos jogos eu termino com uma ficha no fliperama? Então, sabe, tudo depende da habilidade da pessoa. Quanto mais habilidosa for a pessoa, melhor ela vai jogar e, tipo, não vai ser tão lucrativo pro dono do fliperão. É lucrativo, mas não com perdas de dinheiro, assim, 10 mil reais. Se eu gastei 10 mil reais, foi ao longo de anos jogando fliperão, e não em um dia, que nem no caça-níquel. É, pra mim valeu, porque é uma coisa que eu gosto. Eu acabei criando novas habilidades, acabei criando habilidades pra outros jogos. Então, pra mim, valeu. Porque se você for ver, tem gente que toma cachaça, pinga pra caralho, você vai falar pro cara, você tá desperdiçando sua vida no copo. Mas e aí, o dinheiro é do cara, o cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Se o cara começa a fazer muita merda com a vida dele, com a merda da vida dos outros, aí a gente pode até criticar, mas o que a pessoa faz com o seu dinheiro, sabe, foda-se. É que nem o jogo do bicho. Se o cara tá, o jogo do bicho lá, o jogo do cassino, se o cara tá gastando 20 mil reais por mês e não tá comendo, a família tá passando necessidade, aí você fala, pô, tá errado isso aí. Mas que criança, que moleque deixou de fazer qualquer coisa. Porque assim, eu deixei de tomar alguns sorvetes pra jogar fliperama. Foi bom, mas então. Mas até aí, Então, mas até aí, não, foi bom entre aspas, né? Eu podia ter tomado aqueles, puta, tem a época, tinha aquela época que bom dava um picolé de graça, que você achasse o palito premiado. Quantos sorvete eu não podia ter tomado? Esse é um, eu já sou gordo hoje, né? Eu podia ser um cara bem mais gordão, pô, podia pesar 160 quilos. Mas acho que, não sei se eu fui claro, né? Não sei se foi, eu foi, expliquei. Sim. Eu acho que essa, existe a relação de gastar muito dinheiro, mas é aquilo, você não gasta 10 mil reais em um dia numa máquina de fliperama. Agora no caça-níquel você gasta, no jogo do bicho você gasta. Entendeu? Se você... E o detalhe, porque é compulsivo. O fliperama também é compulsivo. Porém, existe a recompensa. Você terminou o jogo, você não vai mais jogar aquele jogo imediatamente. Você vai procurar outro. Mas você e nunca esse... viciou nas maquininhas. A maquininha, não? Qual maquininha? Aquela do dinheiro mesmo, aquela do, Não, nunca joguei. Nunca joguei esse jogo. Olha, eu joguei acho que umas... Joguei acho que uns 3 anos naquela Mega Sena da virada. Só pra ver se, né, dava uma sorte. Bateu na trave? Oxe, várias? Ixi, 3 anos, né? Mas é só na virada. Fui lá, falei, ah, vou tentar a sorte. Vai que, né, eu dá um acumulado aí e divide em 10 pessoas e eu sou uma das sortudas. Mas é aquilo, né? É uma, eu sei que as chances são 1 em milhões, né? Mas, sei lá, é uma tentativa. Eu não fico jogando todo... Meu pai jogava toda semana, fazia todos os jogos. Loto, Mega, Quina. Meu pai jogava... Ganhou? Meu pai ganhou algumas vezes. Eu teve até um prêmio que ele ia ganhar, que ele quase ganhou de 200 mil. Que ele quase, faltou um número pra ele ganhar 200 pau. Caraca. Que era, acho que, Quina. Foi na Quina, ele perdeu. Aí ele falou, puta, ele falou assim, ganhei 5 mil, vou te dar 1.000. Mas podia ter ganhado 2 mil. Caralho, ele ganhou dinheiro pra porra. 200... Ganhou, mas ele perdeu bastante. Tanto que quando ele morreu, a gente teve que jogar, meu, acho que um saco inteiro daqueles lixos de 100 litros, só de papelzinho do bagulho de cena, loto, Quina. Entendeu? Próximo e-mail. Bora. Pergunta. Feliz ano novo, Hernani. Como Opa. Está a batalha contra o cigarro? Parou totalmente, está usando adesivo. Ô, meu irmão, eu caí na tentação, voltei a fumar, mas eu vou comprar o adesivo essa semana para parar de fumar. Celso, você chegou a fumar? Como é que era? Como é que foi a sua relação com cigarro e com drogas? O que, que você chegou a usar? Conta aí um pouquinho pra gente. Nunca usei nada, cara. Eu sou o cara mais careta que pode... Já botou o pé na terra, tá ligado? Mas nem pra experimentar? Dar um, fumar um banza, nada? Eu fumei... Eu experimentei cigarro e achei uma merda, tá ligado? Achei muito merda. Bebida mesmo. Bebida alcoólica. Eu nunca consegui beber. Lembrando, né? Não sei se eu já comentei, talvez não. No canal posso ter comentado. Meu pai sofria de alcoolismo. Alcoolismo, é. Sim, então... E eu peguei uma certa birra, porque eu tinha medo de me tornar o que ele tinha se tornado pra mim. Porque muitas vezes ele chegava agressivo, falava, como eu falei, criticava meus gostos, criticava a minha aparência, criticava um monte de coisa, né? Ouvi várias vezes, ah, você é bicha. Até o dia que ele me pegou comendo a minha ex aqui de quatro, comendo ela, aí ele aí nunca pronto. Mais falou isso, aí nunca mais falou. Mas é aquilo, mas sei lá, não fiz isso pra, né, só pra dar o troco nele. Ele que entrou no meu quarto sem bater, aí foi minha culpa também. Mas o banza nunca? Não, droga nenhuma, nem cocaína, nada, né? Nem sintético, né? Seria aquelas metanfetamina, nada, nunca experimentei nada. Sou careta, o meu negócio é assim, eu sou careta, eu gosto só de xoxota, de buceta. Mano. Sou caretão, o negócio é buceta. Ai, ai, ai. Eu não tenho, assim, eu conheci vários amigos meus que depois, hoje, são alcoólatras. Né, tem amigos meus que são... Minha própria irmã é uma chaminé ambulante, tanto que ela chegou a gastar R$400 só de cigarro, comprando derby, comprando os aqueles bagulho fechado, né, o pacote fechado. Ela falou, não, vou fazer um estoque de derby. E ela fuma que nem uma chaminé. Tá entendendo? Você chegou a perder amigo pra droga, Celso? Cheguei. Perdi amigos pra droga, sim. Tinha um amigo meu que se chamava João, só não vou falar o sobrenome, é João, um nome bem, né? Tem vários João aí pelo mundo. Que... Ele é um cara que via sempre aqui em casa, a gente jogava muito videogame, tanto que tinha esse meu amigo e o outro, que até aquele que falava meio errado, né? E aí ele vinha aqui em casa, vinha os dois, muitas vezes eu tava dormindo, eu trabalhava na metalúrgica na época, eu acordava 4 horas da manhã. Então eles vinham tipo meia-noite, ficava jogando no meu quarto, eu dormindo, e aí quando dava 4 horas da manhã eu ia, ó, vou tomar banho, tomava banho, quando é 5 horas eu tava saindo, eles iam embora comigo, eles falavam, ah, vamos, agora nós vamos pra casa. E eles estavam jogando Top Gear, e esse João jogava, a mãe dele comprou um Saturno pra ele, que passou um tempo ele me vendeu, aí depois ela foi lá e veio aqui, fez maior escândalo, não, você roubou, eu falei, não roubei, o cara vendeu o videogame, não, então, ó, o dinheiro de volta e você me devolve o videogame, eu falei, então beleza, tá aqui o dinheiro, tá aqui o videogame. Ah, você devolveu? Caramba. Ah, devolvi, né, devolvi. Não tinha por que não devolver, tá ligado? Mas ele vendeu por causa da droga mesmo, Celso? Não vendeu por causa da droga, ele vendeu porque ele não tava mais jogando, tava parado lá, então ele falou, tô com o videogame parado aqui, pá. Aí o que acontece, essa mãe dele começou a pegar muito no pé, meu e desse outro amigo, né, que é o Décio, um amigo comum desse João. E a gente só fazia o quê? Andava de bike, a gente pegava assim, pegava muitas vezes, pegava a bike, a bicicleta, ia até Augusta, descia Augusta, ficava trocando ideia lá, depois voltava, tá ligado, pra casa, fazia altos rolês, uns rolês, nada a ver, sabe, deixava, nossa, a gente saia, chegava em casa melado, tinha que tomar banho, e jogar a roupa no tanque já pra lavar de tão fedido que a gente tava. E aí o que acontece? A mãe dele insistiu tanto, fez tanto drama, que ela cortou, cortou relação, falou assim, pra mim não mais falar com ele, e esse outro meu amigo desse eu também não cortar relações com ele. E ele passou a sair com o pessoal, que eram uns caras que moravam na rua dele, que eram uns playboyzinhos. A rua dele era de luxo, assim. O bairro ali do Museu do Ipiranga tem umas casas de luxo, tem uns caras bem de vida ali nas casas, no entorno ali do museu. E ele morava ali. E a família dele também tinha posses, né? Não era uma pessoa pobre, né? E aí ele começou a andar com esses caras, e os caras do rolê, tem dinheiro, pô, vamos experimentar os rolês. Aí ele começou a fumar uma maconha arrumada, tá ligado? E aí eu não falava mais com ele, ele sumiu pra mim, né? Porque ele ficava só andando com esses caras. E aí apareceu, me falaram, mataram o João. Eu falei, como assim? Ah, meu Deus. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí me contaram que ele tava num rolê e tinha um cara que andava com ele que tava jurado de morte. Aí os caras foram matar esse cara. Só que o João tava com ele. O cara tomou um tiro no pé e nas costas. O João não, tomou dois tiros na mão e na barriga, o que levou ele à morte. Que pegou os intestinos, pegou ali a parte interna, fígado... E matou ele. E ele morreu por causa de outra. E o detalhe: aí a mãe dele descobriu que quem matou o filho foi um ex-aluno dela, onde ela deu aula. Que é o que os caras da favela, que vendia droga pros playboy. E o cara não pagou, o cara foi lá cobrar, matou o filho dela. E o cara não tinha nada a ver. Só que aí eu não falei nada, porque por dentro, pra mim, a culpa foi dela. Porque se o João tivesse continuando vindo aqui, jogando videogame comigo, saindo de bike lá com o outro amigo lá, o Décio, nada disso teria acontecido, entendeu? Pra mim, a culpa é dela. De ela ter afastado os amigos que não estavam, porque assim, eu nunca fui envolvido com isso, nunca bebi, nunca fumei, nunca dei trabalho, sabe? Nunca cheguei lá fazendo, sabe, escândalo nem nada. Então, eu não sei por que ela tinha tanta raiva da gente ficar com ele, entendeu? Porque talvez a gente não era como as outras pessoas que ela queria que ele andasse, entendeu? Andasse com as pessoas mais granfa. Só que os granfas que levaram ele pra morte, entendeu? Nossa, Celso, que história pesada. E você foi no velório? Como é que foi, cara? Fui no velório, fui no enterro dele. Se eu não me engano, ele foi enterrado, mas depois de um tempo ele foi cremado. Acho que depois a família cremou ele, se eu não me engano. Né? Puta, pra mim foi muito triste, né? Perder um amigo, né, um cara? E como eu falei, era um cara que vinha aqui na minha casa constante. Eu lembro até hoje que muitas vezes ele falava, chega aqui em casa. Aí ele me ligava e eu ia lá na casa dele. A gente ficava jogando Need for Speed, ou se não levava uns disquetes, que ele tinha um PC lá, um Pentium 2. Aí eu instalava Lotus, Turbo Challenge, instalava Duke Nukem. A gente ficava jogando, aí tinha vez que a gente ficava lá só no quarto, ele metia um disco. Ele metia disco, assim, sabe, vinil, e a gente ficava ouvindo as músicas, sabe, deitado, ele deitado na cama dele, eu deitado no chão, ele botava um colchão lá, um colchonete, e a gente ficava ouvindo música ali e tal, só, se não vinha um outro amigo nosso, a gente ficava jogando à noite, como ele tinha o Saturno, a gente jogava o Need for Speed no Saturno, então a gente ficava jogando o Need for Speed, que ele gostava de corrida, né, ele sempre gostou de corrida, né, à toa que ele vinha aqui jogar Top Gear. Uhum. E aí, tipo assim, eu não falei pra mãe dele, né, que a culpa era, que eu achava que ela era culpada, porque eu acho que ela já tava se remoendo bastante, por ter o filho morto por um aluno dela, sabe? Mas pra mim, a culpa, em parte, é dela de ter afastado eu e o outro cara, e o outro cara também. O cara bebia, mas até aí, sabe? Todo mundo bebia ali e o cara também ficava de boas. Sabia beber, sabe? Então, sei lá, cara. Tanto que eu até queria fazer um colecionando memórias sobre esse amigo aí. Faz, Celso, vai ser muito bom, queria, cara. Queria falar sobre esse cara aí, entendeu? Foi um grande amigo. E pro crime, você chegou a perder amigo, Celso? Os Caissara lá, por exemplo, você deve ter perdido muito amigo pro crime. Até que não, cara, viu? Muitos morreram atropelados na pista. Sério, velho, muitos morreram atropelados na pista. Tava bêbado, foi atravessar aquela Pedro Táxi, né, lá na praia, e morreram atropelados. Pra você ter uma ideia como que era. Mas eu conheço pelo menos umas duas pessoas. Um que era de lá, que o pessoal chamava de Canarinho, que ele foi morar num bairro aqui na Zona Sul, como que é o nome? Agora eu não vou lembrar o nome do bairro. E aí tinha um outro que foi até pro Rio, que chamava, puto, o nome era bem incomum, chamava Edilandro. Uhum. E ele foi pro Rio lá, ele também era meio metido a bandido e foi morto. Puxa, entendeu? Ele foi morto ali. Mas é Zona Sul ali, região da Santa Catarina, Vila Guarani, sabe? Não sei, o pessoal que conhece aqui, né? A região de São Paulo aí, mas é mais ou menos ali na divisa ali com Mauá, com Diadema ali, São Bernardo, perto da Imigrantes ali. Aí ele foi pra esse Canarinho, foi lá, morreu lá na caixa d'água, lá no buraco do sapo. E... já lembrei, Americanópolis, o bairro chama Americanópolis. Ele foi pra Americanópolis e lá ele morreu, porque ele batia no peito, que era bandidão, não sei o que, os caras mataram ele. Pelo que me falaram, né? E esse Dilano também, acho que foi pro Rio também e mataram ele lá. Ô, cara, suas histórias são muito pesadas. Inclusive, nos 5 mais que a gente fez, foi um dos campeões de download. Suas histórias são muito pesadas. Você não tem vontade de escrever um livro, não, Celso, sobre a sua vida, cara? Então, mas esse tipo de coisa, eu não... Sei lá, não acho que não teria por que contar, sabe? Porque eu já tenho meus próprios problemas. Eu acho que se alguém tem que contar a família. Porque assim, eu não contaria a história desses meninos, sabe? Mas eles participaram de uma parte da minha vida, entendeu? Mas não tanto no videogame, não tanto com o videogame, sabe? Era mais a amizade mesmo, que a gente ficava ali na frente do condomínio, mexendo com as meninas. Eu lembro até hoje que ele viu lá umas morenas subindo assim na praia e falou, nossa, as três coisinhas do amor, né? As meninas, nossa, eu tô toda feliz, a merda, aí ele falou assim, a merda, a bosta e o cocô. Aí as meninas ficaram putas, tá ligado? Esse Edilandro era foda, mano, Edilandro. Era um cara muito gente boa. Espero que, assim, pelo que me falaram, que ele foi morto, mas espero que não. Porque não tem comprovação, sabe? Entendi. Não tem comprovação. Ninguém me falou assim, ó, tá aqui o atestado, eu não fiquei sabendo, assim, pessoalmente do fato, entendeu? Entendi. Então eu não tenho como afirmar que ele tá morto. Mas é o que me falaram lá na Prime, ele sumiu, morreu. Aí foi, mas como? Ah, foi pro Rio. Ah, o outro falou, ah, não sei o quê. Então falou, ah, beleza. Eu achava um cara bacana. Mas é que você falou, entrou na criminalidade, né? E o detalhe, olha só, eu era um cara extremamente careta. E andava com um cara que fumava, que bebia, e droga, e tinha... Aqui mesmo no bairro, eu era amigo de algumas pessoas que eram da criminalidade. Tanto que uma vez o cara falou pra mim assim, um amigo aqui do bairro. Ô, você tá querendo umas fitas? Eu falei, por quê? Ah, ó, tem essas fitas aqui. Aí ele mostrou uma caixa de tênis cheia de fita. Aí ele falou, ah, eu falei, mas você quer quanto? Não, pega duas pra você aí. Eu falei, ah, beleza. Aí eu fiquei sabendo depois que a locadora do bairro tinha sido roubada. aí eu vi que as duas fitas que eu peguei, as fitas que não estavam lá também. Aí eu falei, Acho que já descobri. Acho que eu sei de onde veio essas fitas. Entendeu? Então, mas eu nunca me envolvi, cara. Nunca me envolvi. Sei lá, acho que eu sou muito, muito imbecil pra entrar nisso aí. Eu já tenho minha imbecilidade própria, tá ligado? Não precisava de mais imbecilidade externa. Só um último comentário, antes da gente ler o último e-mail. Você comentou no seu programa sobre... Eu não sabia, Celso. Eu fui descobrir isso depois de adulto. Tinha um golpe que a turma aplicava em locadora, pra você ver minha inocência, lá em Minas, o povo não fazia essas coisas, era muito inocente, mas disse que tinha um golpe que a pessoa aplicava nas locadoras, inclusive você disse que um primo seu aplicou, que era a pessoa, a pessoa alugava a fita, aí desmontava a fita e trocava pra uma fita ruim e levava embora pra casa. Você chegou a fazer isso aí, Zé? Pode falar a verdade. Não, fazia, eu nunca fiz. Meu primo fez na minha frente. Ele trocou a Crackdown que ele tinha original por Vaportrail pirata. Ele fez isso. Ele fez isso. E é que o Crackdown era original. Ele trocou por um jogo original por um pirata. Mas que filho da mãe, hein, cara? Não, filho da mãe não, burro. Se a gente for ver, burro. Porque o original tem um valor maior do que o pirata, né? Se a gente for ver. Se a gente for ver. Foi, mas é aquele negócio, ele já tava cansado do jogo, né? Mas a locadora não ia atrás dessa turma? Como é que era? Então, porque assim, tanto que, eu não sei se eu contei na ocasião, mas é assim, teve uma locadora que abriu perto da casa dele que a gente começou a alugar fita. Aí a gente viu que os caras não... A gente notou que os caras não colocavam selo. Porque assim, toda locadora tinha um selo que ficava nas bordas das fitas. Por quê? Porque se o cara abrisse, rasgava o selo. Aí o cara sabia que abriu a fita, entendeu? Sim. Tanto que tinha cara que falava pra mim, que usava o secador de cabelo. O cara pegava o secador de cabelo, metia lá em cima do selo, a cola ficava mole, o cara puxava o selo, tirava o selo da fita, aí abria e trocava. Entendeu? Entendi. Só que essa locadora não tinha selo. Aí meu primo fez isso nessa locadora, viu que não tinha selo? Eu falei, nossa, essa locadora não tem selo. Aí meu primo já, tchum, deu aquele estralo, trocou o chip. E aí quando a gente foi lá, falou pro cara, não esquece, viu? Põe selo nas fitas, porque o cara, porque a gente alugou, detalhe, teve um dia que a gente alugou o Vaportrail, né, a gente alugou o Vaportrail, não, Darius 2, a gente alugou o Darius 2, e quando a gente chegou em casa, era Vaportrail, aí a gente falou pro cara, esse jogo aqui é outro, explicou pra ele, só que ele não tomou nenhuma providência, aí meu primo alugou de novo essa fita, trocou o chip, devolveu, e falamos, coloca um selo, tem as locadoras que põem selo, aí os caras não conseguem mais abrir fita, os caras, pô, valeu, tanto que quando a gente viajou pra praia uma vez, eles alugaram, falou pro meu tio lá, falou assim, se vocês alugarem 30 fitas, a gente faz R$50, que era grana na época, R$50, mas vocês só devolvem daqui um mês, 30 dias. E ele alugou um monte de fita lá, a gente levou pra praia, ficou jogando no Mega Drive dele. Que massa. Os caras da locadora eram gente boa e meu primo ainda deu golpe nos caras. E teve uma vez também que meu primo deu golpe numa locadora, eu tinha ido com ele algumas vezes, aí quando eu passei perto da locadora, os caras vieram pra cima de mim. Não, você não é o cara que trocou o chifre. Meu, eu nem alugo aqui. Não, falou, se é o meu primo, vocês têm que resolver com o meu primo. Eu não sou o meu primo. Entendeu? Que meu primo também teve uma locadora aqui perto, não bem perto, mas é perto da escola onde eu estudava, que ele alugou a fita Toy Jam. Só que ele gostou tanto do jogo que ele nunca devolveu. Nunca. Nunca. Aí o que acontece? Um dia eu tô indo na casa dele, quem tá lá? Os donos da locadora estavam lá na casa dele. Nossa, falando, mãe. Falando com meu tio. Aí meu tio explicando, falando, e meu primo não pode sair, não pode nada. Já tava com a bunda vermelha, com a cara vermelha que meu tio dava na cara dele. Caralho. E aí eu... Aí depois falaram, ele pegou a fita e nunca devolveu. Aí ele falou, mas ele falou pra mim que comprou? Não, ele nunca comprou. Ele mentiu. Meu primo era um mentiroso, ele tinha problemas mesmo de cleptomania, ele roubava, ele fazia um monte de coisa, sabe? Chegou merda. A roubar você? Não, roubou pessoas e aí eu tomei a culpa, entendeu? Entendeu? Era cleptomaníaco. Ele tinha problemas, sei lá, eu até entendo, talvez, porque ele tem os problemas. Não culpo ele, mas muitas vezes caía em cima de mim também. Porque teve uma vez que a gente foi levar um dinheiro pra uma pessoa lá perto da minha escola, e aí ele foi comigo. Aí ele deixou o dinheiro lá. Aí, beleza. Eu simplesmente vi ele deixando o dinheiro, a mulher, beleza, ó, tchau, até a próxima vez, fui embora. Fui pra escola, e aí ele falou, você pode... Aí eu falei, ele pode entrar? Não, não, não pode. Aí ele falou, não, eu fico aqui fora. Aí eu, tá bom. Aí no intervalo eu fui no portão, falei, ô, e aí, ô Marcelo, cadê você? Aí ele veio do bar, com garrafa de Gini, comendo lanche. Falei, ô, como você tem dinheiro? A gente não tinha esse dinheiro. Ah, eu achei 500 mil cruzeiro. Aí eu falei, caramba, nossa. Aí ele falou, não, já joguei fliperama, já comi. Eu falei, puta, aí eu já falei, cara, quando eu sair, vamos... Não, quando você sair, a gente vai na locadora de novo, vamos jogar, eu compro o lanche. E aí a gente fez isso, foi lá, tava meu amigo Marcos da escola, a gente jogou, comprou lanche, alugamos fita. Aí antes de ir pra casa, a gente ainda comprou uma pizza pra levar pra casa pra comer com a minha mãe, não sei o quê. Só que quando eu entrei em casa, minha mãe até, eu toquei a campanha, minha mãe abriu e falou, não, pode entrar, entra. Aí a gente entrou, minha mãe já começou a me dar sentada na cara, no corpo, assim. Pá, pá, eu falei, o que foi? Não, que não falava nada, só batia. Aí meu primo entrou lá, pá, pá. Eu falei, o que tá acontecendo? Vocês roubaram dinheiro. Eu falei, eu roubei dinheiro? E pá, pá, pá, e batendo. Eu falei, mãe, não sei o que era. Batendo, batendo, batendo, não parava. E batia no meu primo, batia em mim. Eu falei, caramba, não sei o que. Aí depois, né, aí minha mãe, não, vocês roubaram o dinheiro da mulher lá. E aí eu falei assim, como assim? O dinheiro que entregou pra mulher, vocês roubaram. Eu falei, eu roubei? Aí não, aí o Marcelo, começou, dá risada. Aí eu falei, mano, não acredito, mano. O dinheiro que a gente levou naquela ocasião e deixou com a mulher, ele pegou de volta. Ela colocou, tipo, num cinzeiro e ele pegou e guardou o dinheiro. E a gente foi embora, a mulher. Meu Deus. Ai, não tô achando dinheiro. Aí minha mãe já sabia que meu primo já tinha feito isso algumas vezes anteriormente, sabe? E aí, cara? Só que aí a culpa também ficou em mim. Só que aí quando meu primo foi embora, meu tio veio lá, pegou ele. Que ela fez o quê? Ela pegou o carro, meteu eu e meu primo, levou até lá no prédio. Pegou o dinheiro do bolso, daí falou assim, dá o dinheiro que sobrou, Marcelo. Aí meu primo deu o dinheiro, ela completou o dinheiro que a gente tinha gasto, fez a gente subir lá e falou, pode ir lá e pedir desculpa. Aí quando eu tava subindo no elevador, ele falou, você vai pedir desculpa, que eu não roubei nada, seu filho de uma puta. O que eu tenho a ver com isso, caralho? Porque você não me falou que se você tivesse falado que era o dinheiro roubado, eu nem tinha pegado nada. Eu tinha falado, vai pra sua casa, sai de perto de mim, tá ligado? Sim. Sai de perto de mim. Mas não, ele foi pra minha filha, ele ia passar o fim de semana, era uma sexta, sabe? Ele ia passar o fim de semana em casa, a gente ia jogar Mega, sabe? E o amigo, detalhe, a gente tinha alugado 3 fitas de Mega, ele foi embora com o Mega Drive, aí ficou com as fitas sem jogar aqui. Aí eu fiquei muito puto com ele, falei, mano, vai tomar no cu, velho. Caralho, esse moleque é um filho de uma mãe. Aí depois eu falei pra minha mãe falou, eu sabia que você não tinha roubado. Eu falei, então, por que você me bateu, caramba? minha mãe não queria saber, não tinha conversa, minha mãe batia... Tivesse lá, já tomava bolachada também, já. Mas e esse cara mudou de vida ou continua até hoje? Meu primo não é que tá, eu não tenho tanto mais contato com ele, sabe? Esses meus primos, assim, eu não tenho. A gente ficou muito tempo junto, a gente acabou ficando. Eu fiquei muito chateado, né? Porque aconteceu algumas coisas, negócio de família, sabe? Ninguém visitava minha mãe quando eu tava doente. Aí você cortou. Não que eu cortei, tipo, não tinha mais o que falar, sabe? Não tinha mais o que falar. Teve também um lance que aconteceu. Eu fui testemunha de um amigo que trabalhava na escola do pai deles, então eu acho que também eles cortaram a relação comigo, porque eu fui testemunha do cara da escola lá, que meu. Eu trabalhei também na escola do meu tio. E eu fui testemunha desse cara porque meu tio, mano, ele xingava, me xingava, xingava todo mundo. Tratava todo mundo que nem bicho, sabe? Sim. Então não foi nem pra dar o troco. Mas é porque eu considerava a pessoa muito digna e meu tio... Eu tinha visto ele fazendo promessas pro cara e meu tio não cumpriu, entendeu? Porque o meu cara falava, eu quero que você me assine na carteira. Aí meu tio, quando ele falou, agora a escola tá pronta e tal, assina minha carteira. Meu tio, não, sai fora, não vou nunca assinar sua carteira. Você fez seu trabalho aí, vai se fuder. Falou assim com ele, vai se fuder. Aí eu falei, não, mano. Aí meu tio já tinha me mandado embora também, já tava de saco cheio. E aí eu falei, não, beleza, vamos lá. E aí aconteceu um monte de coisa, né? Aconteceu um monte de coisa com meus primos aí. Eu acho que eles acabam me culpando por coisas que acontecem por causa da própria insignificância deles, sabe? A ideia que eles têm de sempre fazer falcatrua, de sempre roubar, sempre estar bem. Aí eles acham que eu sou culpado. É tipo assim, vamos achar um bode expiatório? O cara fez isso. É porque assim, né? Eles tinham uma casa muito grande ali perto do museu. E eles perderam a casa. Porque o que acontece? Entrou na justiça, eles tinham que vender, porque o meu tio não pagou o cara, né? Então a justiça falou, então vai ter que vender bens. E era a casa. E metade da casa foi vendida, realmente. Só que a minha tia, que depois ficou, depois que o meu tio faleceu, ela nunca tinha pago o imposto de... Ela nunca tinha pagado nenhum IPTU da casa. Uhum. Nunca pagou. Nunca. E aí ela perdeu a casa e, tipo, a culpa virou minha. Ah, o Celso denunciou lá o Marcos, ajudou lá, então a gente perdeu a casa por causa dele. Só que, cara, o processo não foi da casa. O processo foi trabalhista. E o detalhe, na época eles tinham dinheiro, porque meu tio tinha pegado dinheiro com a agiota, tinha gastado 1 milhão pra fazer uma escola, pô, não podia pagar 10 mil pro cara do acordo trabalhista. Filho da puta. Tipo, é, então. Então, tipo, eu, tipo assim, e detalhe, meu tio mesmo depois, né, antes assim de morrer e tal, cheguei a conversar com ele, e ele não me considerava culpado, ele não falava assim, ah, você me prejudicou, ele falou assim, você acabou me ensinando uma lição, porque eu devia ter realmente pagado lá o Zé, né, e detalhe, meu tio faleceu e esse cara também já faleceu, pra você ter ideia, já faz muitos anos isso, mas eu acho que meus primos não trocam muita ideia comigo, e eu também parei de falar com eles também, porque... Era muita hipocrisia, sabe? Eu tinha o irmão dele, né? Esse meu primo chamava Marcelo, meu outro primo chamava Rafael. Era um cara muito arrogante. Ele ficava colocando minhoca na cabeça das minhas irmãs. Ele, tipo assim, ele colocava uma das minhas irmãs contra eu e a outra. Aí depois ele vinha falar comigo e me colocava contra minhas duas irmãs, sabe? Aí teve uma vez que eu conversei com ele, assim, ele chegou e falou assim, eu terminei lá com uma namorada, ele falou, você vai voltar pra essa mina, é que você não tem palavra, você sempre fala que não vai fazer uma coisa e faz. Aí eu falei, eu não tenho palavra, então nunca mais eu vou falar com você. Caralho. E até hoje eu não falo mais com ele. Só falei com ele quando fui no enterro do pai dele, teve um aniversário, casamento da minha irmã, uma reunião de família que ele tava, que a gente trocou umas palavras, mas eu procurar ele pra trocar ideia, morreu, tá ligado? Entendi. Porque a pessoa fala que você não tem palavra. Falei, então tá bom, nunca mais eu falo com você. Nunca mais eu vou falar com você. Tô cumprindo a minha palavra, entendeu? Por mais que ele ache que eu falei com ele lá naqueles dias em Porta, mas eu acho que foi por educação, sabe? Por educação eu conversei com ele, porque casamento da minha irmã, uma reunião de família. Aí eu falei, beleza, porque a gente tinha que estar lá, entendeu? Mas eu procurar ele de novo, que eu ia na casa dele, a gente falava de gibi, de games. O cara era um cara legal, a gente assistia o Arquivo X junto, trocava ideia, era um cara legal. Meus primos não eram pessoas más, entendeu? Mas eles tinham coisas que corrobavam com isso, coisas que eu não passei a não concordar, entendeu? E aí depois, como eu falei, depois que você ajuda a processar o seu próprio tio, acho que as pessoas ficam meio puta com você, né? Bom, Celso, último e-mail do programa, vamos lá. Bora. Migalha ou nada. Ô, Pernani, tenho 23 anos, não consigo arrumar uma namorada bonita, jovem para namorar. Sou beta em céu, e para mim só sobra velhona de 50 para cima ou jovens gordonas danificadas. Eu nem sou feio, mas o mercado bucetal está super inflacionado. Mulheres 3/10 querem caras 8/10, no mínimo. Será que é melhor ficar sem pegar ninguém e esperar a unicórnio ou pegar essas migalhas velhas, gordas, nojentas? Me sinto humilhado quando faço isso. Já cheguei a vomitar depois de comer uma gordona quando cheguei em casa. É isso, obrigado e convide o Chimpa para uma leitura de e-mails ou 5 mais. Rapaz, não sei, cara. O que você tem pra dizer pro rapaz aí? Você já pegou muita mulher feia? O que você tem pra dizer aí? Olha, eu vou do princípio, do ponto principal seguinte. Beleza, porque assim, se a gente for ver, existem mulheres que realmente têm um corpo maravilhoso, peitão e não sei o que, não sei o que lá, beleza. Mas... Sabe, muitas vezes você vai conversar com essa pessoa, porque assim, se esse cara só quer comer a mina, paga uma puta. Se você quer só transar, só ter uma relação sexual, paga uma puta da hora, foda-se, certo? Uhum. Se você quer um corpo belo, se você não consegue, paga uma puta, foda-se, qual o problema, sabe? Isso também não é se rebaixar, você tá pagando, a mina é super gostosa, ela tá te dando, então foda-se, então, ela tá colocando valor. E se você for ver essas mulheres, na minha opinião, se a gente for ver, as prostitutas são as mulheres mais sinceras, né? Porque elas dão valor de quanto elas querem. Porque todas as mulheres têm um valor. Até um cara bonitão tem um valor pra você atingir ele, né? As mulheres também têm que fazer uma troca pro cara, entendeu? Tem que dar alguma coisa a ele. Tem que ser submissa em algum detalhe. Porque que nem ele falou, né? As minas, mais ou menos, que tem. O pessoal tava até vendo um canal falando sobre o efeito Tinder. Que tem muito disso no Tinder, né? As minas mais da hora. Porque assim, 70% das mulheres. Elas querem os caras mais tops, que só são tipo 30%. Os outros 70%, ninguém quer, nem as meninas nem trocam ideia. Porque só valoriza-se a aparência. E o detalhe, eu já saí com algumas minas que não eram maravilhosas, sabe? Se a gente for ver assim, não eram pessoas lindas. Mas eu sentei pra conversar, tive uma conversa muito bacana. Teve até uma garota que eu saí que era extremamente tatuada. Extremamente tatuada. Ela tinha 70% do corpo tatuado, sabe? Não Sim. tinha peito, ela não tinha peito. Mas ela tinha um papo legal, fazia uma gulosa maravilhosa. Eu queria ter ficado com ela, tá ligado? É que ela tinha engravidado de um cara que já tinha 3 filhos com 3 pessoas diferentes e engravidou desse cara, sabe? E ela não quis ficar comigo porque ela tava dando gêmeos. Ela, ai, não sei o quê. Eu falei, então firmeza. Porque também é foda. Ela mesmo sabia que não ia ser uma coisa boa, né? Essa Sim. carga. Ela mesmo admitiu. São poucas mulheres que fazem isso, né? Ela ia querer um cara. Não, fica comigo. Mas ela não fez isso comigo, olha só. Não é toda mulher que é um imbecil, entendeu? Entendi. Eu achava essa mina super legal. E ela não era, sabe? Ela tinha cabelo curto, não tinha peito. Mas ela tinha um papo legal. Que eu falei, fazia uma gulosa maravilhosa, fazia sexo. É a que eu falei, que quando a gente metia, cheirou pra cá, ficou fedido. E eu achei maravilhoso aquele dia, sabe? Mas isso que você tá falando, eu concordo plenamente. Porque tem mulher que... Isso aí que você falou é 100% verdade. Isso é experiência de vida, porque eu concordo com você. Tem mulher, cara, que você... Você olha de boca fechada, é uma coisa. Agora, quando a mulher começa a falar, parece que ela fica bonita. Você já viu isso, cara? Parece que a mulher fica bonita, sim. cara. Porque assim, eu já saí com uma gordinha, uma japonesa, que, mano, foi um papo super bacana. A gente se conheceu, trocou uma ideia. A gente já foi pra casa dela e ela, sabe, cedeu tudo que ela queria. E se você for ver, ela não era um corpo extremamente bonito, atrativo. Mas, cara, é que nem você falou, chegou um momento que ela ficou interessante pra mim, entendeu? E ela falava assim, não, goza no meus peitos, goza no meus peitos. Eu, caralho, ela tira essa camisinha e goza na minha cara. Eu, caralho, fala mais, pede mais, pede mais. Dava uma estigada, tá ligado? Então, tudo depende, sabe? Porque assim, é que nem aquela pergunta, eu sempre faço a pergunta, assim, tem gente que cai nesse puto, eu não sei como as pessoas ainda caem nisso. Eu falo, se você vai num puteiro e tem uma mina com o corpo, tipo, sei lá, da Ellen Roche, mas com uma cara de velha, e aí tem uma outra mina com corpo de velha, mas a cara da Ellen Roche, com quem que você sai? Tem cara que fala assim, ah, eu vou com quem tem a cara da Ellen Roche. Eu falei, mano, você é imbecil? Você vai beijar a puta? Você vai casar com ela? Você vai andar na rua com ela? Mano, a puta, se ela tiver um corpão, foda-se se ela tiver se ela for zarolha, se ela for com o zóio torto, foda-se, mano. Come a puta de corpo, um peitão, bundão, xoxotão, fode ela. Então eu acho que essa questão de beleza, eu acho que tem que tomar cuidado. Porque também você vai sair com uma mina super atraente, que papo você vai ter com ela? Você gosta do quê? Porque também é o que acontece. Muito cara pensa assim. O ideal é a gente ser nós mesmos, mulheres. A gente não pode ficar tentando forçar. E lembrando, a gente não pode chegar nas mulheres e já colocar nossas inseguranças. Né? A gente Bora. Pode chegar e falar assim, ah, eu não acho que eu vou te pegar. Ao contrário, fala, não, eu vou te pegar. Você tem que ser confiante. Mulher gosta de confiança. Infelizmente, mulher Concordo. Gosta de confiança. Gosta disso. Então, mesmo uma mina bonita, né? Você pode tentar chegar nela. Muitas vezes, não lembra? Pô, a Sheila Carvalho tava dando pro... Aquele cara lá, o cara do Chan lá, como que é o nome lá, aquele imbecil lá, com o padre Washington, com o tchutchupá. Por quê? Porque ninguém chegava nela. Tem mina que é tão bonita que ninguém chega. Por quê? Porque é tão bonita que os caras têm medo. Então por isso que eu falo, esse negócio do nível, e mesmo assim, você chega numa mina bonita, aí você fala assim, pô, você assistiu a série e tal, você gosta, sei lá, de coisas do espaço, assim, coisa de astronomia, o que você sabe sobre videogame, aí a mina... Aí fudeu. Não, mas então, mas eu já conversei com mulheres que não eram maravilhosas e que tinham esse background, entendeu? Mulheres que não eram, você não via elas como perfeitas, mas elas tinham um papo maravilhoso. Aí você falava, caralho, dá pra conversar com essa mina, entendeu? Concordo. Dá pra conversar com essa mina. Porque assim, a mina é meio gordinha, você também, sei lá, eu não sou um deus grego, sabe? Eu não sou o deus grego, né? Eu sou alto. Tenho cabelos claros e tenho olhos verdes. Isso é um benefício, é uma coisa boa. Mas aquele negócio, se você vai num forró. Porque, aí fudeu. Cara, não, então, porque eu já fui, ó. Uma vez eu fui no Água na Boca, ali no, perto do museu, muito tempo atrás. Fui no Água Risca na Boca. Risca a faca. Tinha uma mina, mas era tão feia, parecia medusa. Quando eu olhei pra ela, meu pau ficou duro que nem pedra. Porque, mano, a bicha era feia de rosto. Mas era puta de um corpão. Comi ela no carro, lá de fora do bagulho, mano. Era feia que nem, te juro. Tanto que eu falei isso, meu amigo meu quase morreu no dia. Falei, mano, a mina tão feia, parecia medusa. Quando eu olhei pra ela, meu pau ficou duro, feito pedra. Porque tinha um puta de um corpão. rebolava pra cara, ficou se esfregando em mim lá, dançando, que eu não sabia dançar. Ela, não, vem cá que eu te ensino. E ficava esfregando a Xana, e eu fiquei de pau dela lá, nossa, quer resolver isso aí? Eu falei, eu tenho um carro aqui, vamos lá. Eu falei, pronto. Então, tudo depende. Eu até falo, se você quer transar, apenas transar, cara, sei lá, paga uma puta, pega, vai num risca-faca, pega uma mina que seja bonitinha e passa a vara nela. E mesmo uma gordinha, muitas vezes tem gordinha que são dedicadas, que tem uns peitos grandes, tudo bem. Se você fica assim, só querendo, não, eu quero mina com o peito, com o bico olhando pra cima, pro teto, xoxota do jeito tal. Sei lá, cara, chega um momento, eu já tô com meus 43 anos, eu não fico mais escolhendo tanto. Mas eu também não vou pegar qualquer coisa, eu também não vou pegar simplesmente uma mina só pra, sabe, porque, sei lá, eu não sei. Mas quando você senta com uma pessoa e conversa, principalmente do sexo oposto, quem gosta do sexo oposto, eu gosto do sexo oposto. Mas quando você senta com uma mina que tem um conteúdo, que conversa com você, que ela tem uma vivência, porque tem muita mulher, eu já saí com algumas mulheres muito bonitas. Mas insuportável. Não que era insuportável, mas ela tinha um pensamento raso. Concordo. Sabe? Tipo assim, teve uma vez que eu conheci uma mina, vou ser breve, conheci uma mina num site de relacionamento, isso bem antigo. E aí ela não tinha foto, eu falei, vamos se encontrar. Ela falou, pra você me ver, você vai ter que... Eu falei, manda a foto. Ela, não, você vai ter que me encontrar. A gente marcou no Franz Café da Avenida Ibirapuera. Fui lá, cheguei lá com medo. Eu falei, puta, pode ser uma gordaça, pode ser uma mina ridícula. Só que era uma mina foda. Se eu não me engano, ela era a prima da Mila Christie, aquela atriz de novela, sabe? Sim. Era a prima dela. E era bonita, muito bonita. Só que o detalhe, ela queria... Toda vez que a gente ia no Franz Café, ela queria que eu pagasse lá um chocomilk. Que era um bagulho de 20 conto, eu recebia R$400, imagina, gastar 20 contos num café com uma barra de milk bar dentro. Eu achava absurdo. Ela, quando a gente foi no motel, ela queria ir no motel, não, vamos no quarto que tem piscina, teto solar, sauna. Eu falei, mano, eu quero te comer, não quero ficar, sabe, fazendo tour no bagulho. Eu falei, quanto é esse quarto? É 300? Eu falei, mano, aí o cara falou, mas tem a ducha tropical que é 30. Eu falei, esse, ducha tropical. Tem que ter um banheiro, uma cama, ela não gostou. E ela não gostou, por quê? E o detalhe, qual os papos dela? Não tinha papo. Era se beijar, aí ela falava de filme, que é a única coisa que o pai dela teve uma locadora, ela tinha um monte de filme, a gente falava de filme. Mas qualquer outra coisa, não tinha conversa. Eu falava, eu jogo, gosto de videogame, eu não sei, não gosto disso, é muito chato. Aí eu já falei, não posso falar disso com ela. Eu falava, vamos falar de alguma outra coisa? Aí ela, não sei o que falar, agora eu quero ficar com você. Sabe quando mulher se nega pra ficar só com o cara, ficar grudada no cara? Eu odeio isso. Eu gosto de mulher com personalidade, que tem uma vida própria. Sabe que. E o detalhe, hein? Ele falou das tiazonas. Eu já saí com uma mina que era da minha idade, eu tinha acho que 31 anos. E ela já tinha um emprego. Na verdade, ela tinha uma empresa, ela ganhava já uns 16 pau. Ela falou assim, eu ganho 20 mil por mês, tudo bem? Eu falei, mas por que você tá falando isso? Não, porque tem cara que não aceita. Eu falei, por que eu não vou aceitar? Sei lá, você tem seu trampo, eu tenho o meu, sabe? Eu não vou disputar. Não tô disputando qual é o tamanho do cheque. Tipo, eu quero que meu pau seja... O meu pau é grande o suficiente pra você, lá é. Eu falei, então pronto. Acabou. Entendeu? Então, tem muitas mulheres um pouco mais velhas que muitas vezes elas estão bem de vida. E muitas vezes tem personalidade. O problema é quando ela quer passar por cima de você. Concordo. O bacana é tanto que essa mina fez isso. Ela queria ser mais do que eu. Aí eu falei, não, sai fora. Então, quando você encontrar alguém que esteja no seu nível, queira ficar junto com você no seu nível, e ela já tem a vida dela, não quer se negar. Porque a maioria dos relacionamentos que eu tive, as mulheres queriam se negar. Elas queriam... passar a viver por mim. Aí eu falei, não, você tem que ter a sua vida. Não, mas não é assim. Eu falei, como que não é assim? Eu tenho a minha vida. Não, mas a gente vai ter uma vida. Então, ter uma vida junto é uma vida junto. Mas eu tenho gostos ainda particulares, eu tenho coisas que eu quero fazer. Então, eu acho que a busca é exatamente essa. E como eu falei, você quer comer uma mina gostosa? Paga uma puta super gostosa. Entra lá no GP Guia, gpguia.com, tá? Acho que é .br, não sei se é .com.br. GP Guia, vê lá os TDs, vê lá a classificação das minas. Pega uma mina super gostosa e que o pessoal fala bem, que não tá fazendo merda, tá ligado? E pronto. Agora, tem umas minas feinhas que dá pra você trocar uma ideia, dá até pra você, sabe, se apaixonar pela mina, namorar a mina. Sei lá, mano, não sei. Acho que com 40 pra cima já não tem muito com a mina melhorar. Mas se você é um cara mais novo, a mina muitas vezes pode melhorar. Tá entendendo? Se a mina, sei lá, tem uns 20 anos, é meio gordinha, ela pode emagrecer. Você também pode emagrecer. Então tudo depende. Agora, se você pega já pessoas velhas, e aí as pessoas já têm umas manias, já têm uns negócios, é mais complicado, entendeu? Mas eu falo, hein? Puta, teve uma amiga, uma antiga minha amiga do ginásio que me encontrou, a gente tava trocando ideia. Nossa, a mina tá linda, velho. A mina tem minha idade, tem 43. E a mina é linda, velho, é linda. E tem um maior papo gostoso. Conversa das músicas que a gente ouvia na época. Fala dos videogames. Fala, nossa, eu tinha Super NES. Era da hora, eu jogava. Eu falei, caralho, mano, eu preciso de uma quarentona dessa, tá ligado? Entendi. Eu preciso de uma quarentona, sabe, que viveu o que eu vivi, mas que tem uma cabeça legal. O problema é esse, encontrar pessoas com cabeça legal. E o detalhe, procure melhorar a sua cabeça também. Muitas vezes o problema não tá nas minas, tá na sua cabeça. Você tá colocando muita minhoca, querendo, sei lá, a Ellen Roche. Mano, quem não quem gostaria de ter uma mulher como a Ellen Roche? Mas aí, você chega com ela, vai falar, e aí, vamos falar de videogame? Ela, ai, nunca joguei, não gosto, não quero falar sobre isso. Pronto, por mais não, que ela seja a mina mais gostosa, acabou tudo. Não, Celso, é mais complexo do que isso. Na verdade, assim, muito bom ter essa experiência, porque eu não sei se você já passou por isso, eu descrevi isso, eu fiz um programa explicando os motivos que eu tô solteiro, e tem uma coisa que eu falei lá e eu recebi várias mensagens falando que já viram isso. O que você falou sobre você tem que cuidar da sua cabeça. A pessoa problemática, a mente doente, atrai pessoa doente. A pessoa problemática atrai pessoa problemática. É a pessoa que é drogada. É que a pessoa não tem discernimento pra ver que a pessoa tá tão ruim quanto ela, tá ligado? Ali ele acaba se baseando em pequenas coisas. E tudo bem, pequenas coisas são importantes. Mas você tem que ver tudo, né? Você tem que ver a coisa completa. Porque eu falei, não adianta a mina só ter corpo. Beleza, uma mina tem um corpo bonito, legal, mas se ela não tem nada pra falar com você, como é que você vai ter uma relação? Por mais que a mina seja linda, ou se não a mina é louca, ou se não a mina é bipolar, quer dar facada em você, uma hora te ama, outra hora quer dar facada. Eu já conheci mina assim, sai com uma mina que era bipolar, mano, super bipolar. Então era foda, então, sabe, E outra, a gente tem que cuidar da nossa cabeça. A gente também, como eu falei, esse negócio de confiança, a gente tem que estar bem. A gente tem que se valorizar, por mais que os outros não valorizem a gente tem que falar, ó, que nem eu falo. Eu não tô com emprego fixo nem nada, tive meus problemas e tal, mas assim, tô ajudando meu filho como eu posso, tô tentando ser um bom pai pra ele, como eu falei, nunca caí em nenhuma droga nem nada, isso também não é uma coisa que eu posso falar, nossa, sou especial com as vezes, não, só foi uma escolha, tem muita gente que fez escolhas diferentes, também tá na mesma posição do que eu, não sou diferente, mas mesmo assim, eu tô dando o meu jeito, tô tentando ir atrás das coisas... Ainda tenho esperança, sonho com dias melhores. Então a gente tem que ter uma postura positiva. E se a gente quer uma pessoa da hora, basta a gente também ter uma postura. A gente tem que falar, pô, que nem hoje. Hoje eu acordei, lavei lá as coisas. Falei, mano, já vou lavar essas coisas aqui que eu falei com a gorila. Vou limpar. Eu mesmo vendi uma parte dos jogos. Tô limpando as coisas aqui. Recentemente tô fazendo umas arrumações. Então a gente tem que se valorizar. Muitas vezes a gente não se valoriza, a gente não tem uma pessoa que a gente poderia ter porque a gente acha que não merece. Concordo. E muitas vezes a pessoa é legal, a pessoa é gente boa, só que você fala, ah, não mereço essa pessoa. Já passei por isso, várias pessoas que gostavam, mulheres que gostavam de mim, que depois falaram, pô, eu gostava de você, mas você nunca fez nada. Eu falei, mas eu gostava de você, mas você nunca falou. Eu falei, mas eu ficava sempre com você, então, mas você precisava ter um pouco mais de atitude, sabe? Você podia ter falado pra mim. Então, muitas vezes, esse medo, esse receio de você falar, te impede de fazer coisas. Muitas vezes você fala assim, pô, eu queria abrir uma empresa, queria fazer um negócio. Mano, vai lá, quebra a cara, não importa. Pelo menos você fez alguma coisa, entendeu? Pelo menos você fala assim, não, eu tentei. Pior é quando você não tenta. E detalhe, isso é uma escolha. Você não fazer, você não falar com uma mina, você não tentar arrumar um emprego, é uma escolha. Você tá, por mais que você falar não sei escolher, na verdade você está escolhendo não fazer nada. É escolha, sempre é escolha. Todo mundo escolhe algo. Fazer ou não fazer. Eu acho que o melhor é fazer. Por mais que você erre, é melhor. E principalmente com relação a que erro que vai ter. É só fazer um exemplo. Vai numa balada, eu já fiz isso. Vai numa balada, chega em todas as minas da hora e fala, ó, me dá o fora. A mina, sai fora. Me dá um fora. Teve uma mina que falou, não, eu não vou te dar o fora. Eu quero saber por que você tá querendo dar o fora. Eu falei, ah, porque sofri isso e isso. Ela falou, não, mas eu quero te conhecer. A mina quis me conhecer. E a mina, não, vamos conversar. Conversamos, se beijamos lá e tal. Pronto. Uma hora, por mais negativo que você seja, uma hora vai acontecer. Mas se você for positivo, é muito melhor. Entendeu? Não precisa ficar agarrando as minas, né? Pegando, fazendo doideira. Só mostra que você, ó, tô aqui, vamos, ó, tô disposto, vamos conversar. E muitas vezes senta pra conversar, falando, não quero só te beijar. Quero te conhecer, eu quero saber quem é você, quem é você. Você é só isso que tá me apresentando ou você é um pouco mais? Sei lá, pessoal. Sai um pouco, né? Dá pra gente, por mais que tenha minas, pô, eu, nossa, eu, ó, pra encerrar. Meu primo tinha uma empregada que tinha um puta de um rosto feio, mano. E ela usava umas roupas, parecia uma magra, assim, não tinha peito. Uma vez eu fui pra praia, ela foi, meu tio emprestou a casa pra ela, ela foi com uma amiga dela. Mano, essa mulher tinha um corpo, a amiga dela tinha um corpo, mano. Eu falei, caralho, por que que eu não investi pra comer essa mina, velho? Caralho, mano. Aí depois eu cheguei, ela falou, ai, depois eu falei com ela, falei, mano, eu tô louco pra te pegar e não sei o quê. Que ela trabalhou aqui em casa. Eu falei, puta, eu sou louco pra te comer e tal. Ah, mas eu gosto de negão. Eu falei, mas meu pinto é grosso, meu pinto não é muito grande, mas é grosso. E, puta, não peguei ela, mano. E a mina tinha um puta de um corpão, velho. Então, muitas vezes, você olha a mina de um jeito, sei lá, aguarda. Calma, magra falsa tem um monte, viu? Assim como gorda falsa também. Usa aquelas roupas, parece uma lona de circo. Quando você vai ver, não era tudo aquilo. É, não, que desarme, você até toma susto, que você cai aquela panzona, você até assusta. Tem aquele vídeo lá que o cara falou que saiu com a gorda lá e se apaixonou pela gorda. Dei duas, sem tirar de dentro. Sai dessa tsunami, a mina era um bubassauro. Você já viu esse vídeo aí? Bubassauro? Cara, meu, a mina era um bubassauro, mas a mina, nossa, gozei uma, duas, três. Sai com uma outra mina lá. E a mina, nossa, brochei, não consegui comer ela. Porque muitas vezes é isso, você pega uma mina gostosa, você não consegue fazer. Porque você tá tão preso no corpo que você não consegue aproveitar o negócio, tá ligado? Você tá querendo comer ela só, e chega na hora você brocha de tão nervoso, de tão tenso que você tava só naquele desejo. Tem que tomar cuidado com isso, tá ligado? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, Celso, eu vou trazer você aqui, é sempre uma experiência muito louca, porque você tem uma experiência de vida absurda. Que isso? Não, eu não sou, como eu falei, não sou ninguém especial, eu tive uma vida particular, como todo mundo, acho que intensa. Quem tá ouvindo, mas não digo tão intensa, eu acho que eu tive, eu acho que a forma que eu conto as coisas da forma que aconteceu, que torna essa vivência intensa, porque aquele bagulho do fliperama lá do cara me matar, eu não vi a intensidade no dia, eu só vi depois, contando como que foi, as pessoas falam, nossa, que nem você falou, nossa, você brincou com a morte, mas não tava brincando com a morte, eu tava só querendo jogar fliperama. Entendeu? Então eu acho que tem muita gente que viveu coisas semelhantes, então procurem a aprender a externar essas coisas. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa própria história. Por mais ruim que tenha sido, que nem a treta que eu falei, minha mãe doente, a família não visitava, que nem o Hernani mesmo falou, de o sentimento da casa, de todo mundo brigando e tal, mesmo assim, a gente se transforma, a nossa vida muda, a gente tem como tirar, sabe, leite de pedra, tem como tirar leite de pedra. Por mais que essas coisas mexam com a gente, choquem a gente, modifiquem a gente, a gente aprende e, sei lá, supera essas coisas. Bom, ô Celso, quem quiser encontrar você, vamos lá, vamos por partes, que você tem muita coisa. Você tem o canal, vamos lá, quem quiser ler os seus artigos, qual que é o site que a pessoa vai conseguir ler? defenestrandojogos.com.br. Eu também divulgo os podcasts por lá, mas também tá no Spotify, né, no Google e no Android, Google iTunes. Podcasts, iTunes, então você também acha. O detalhe, o nome... É Rebobinando Fitas, tá? Rebobinando Fitas é o nome do podcast. Mas então, se jogar Defenestrando, acho, porque eu fiz o teste. Sim. Pode fazer. É porque eu deixo atrelado, né, o nome Defenestrando. Mas o nome do quadro, né, do podcast é Rebobinando Fitas. Por quê? Porque tem aquela noção, né, que quando a gente alugava jogos, muita gente chamava de fita. Mas era cartucho. Então eu fiz essa analogia do rebobinando, porque a gente volta no tempo, né? A gente rebobina fitas. E eu fiz até os últimos, aí a gente faz, o editor ali fez pra mim uns esquemas ali de fazer barulho de duplo deck, sabe? De colocando fita. Então ficou bem legal a experiência e as últimas experiências. Né? Tanto que um dos últimos foi os jogos que eu odeio. Jogos que eu joguei e falei assim, mano, que jogo merda, tá ligado? Que jogo bosta. E eu fiz eles falando sobre isso. Então eu acho que ficou bem divertido. Muita gente até comentou, viu, me procurar, nossa... Aquele seu vídeo lá, aquele seu podcast dos jogos que eu odeio, tem jogo que eu odeio também. Então, você encontra os artigos, os podcasts, além dos agregadores, né? E no canal você vai encontrar os vídeos que eu solto sempre terça, sexta e dos sábados, a cada quinzena eu faço uma entrevista aí com algum amigo, alguém que eu convido aí pro canal, que eu acho relevante, né? Que nem o pessoal do Minicast lá, que foi uma entrevista super, super bacana, o pessoal fala muito bem. Então... Aí você conseguiu gravar com o cara lá do Mega Driver, você não tá pouca coisa não, hein, cara? Ah, mas ele é meu amigo pessoal, né? Porra, você tá cheio da moral, hein, maluco? O Nino da banda Mega Drive, ele é meu amigo pessoal, pô. Eu conheço ele, ó, eu conheci ele em 2010 no Orkut, quando ele começou a banda. Eu já mandava, assim, mensagem pra ele, a gente foi conversando. Ele já mandou vídeo pra comunidade, quando eu era moderador, ele mandou. Eu falei pra ele, manda uma mensagem pra nossa comunidade. Ele mandou uma mensagem pra comunidade. O cara é muito gente boa. Entendeu? A gente tem muita coisa em comum. Videogame, o videogame tem, tem muita, muita gente que tem algo em comum e o videogame é isso. O videogame traz essa, essa coisa em comum de todos, entendeu? Entendi. Ô Celso, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Queria pedir, por favor, para você dar uma última mensagem para todos os ouvintes que escutaram até agora. Uma mensagem que você gostaria de dizer, que você gostaria de dizer para todas as pessoas que te ouviram até agora. Olha, uma mensagem, eu acho que eu já tenho uma frase aqui que eu gosto muito, que é: todos têm direito à sua própria opinião, mas não a seus próprios fatos. Que é do Daniel P. Monihan, que eu acho que é um pensador muito bacana. Que eu acho que muita gente confunde fatos com opinião, acaba colocando a opinião na frente daquilo que é a realidade, e a gente tem esse, hoje a gente tem esse mundo binário, dividido por causa desse tipo de coisa. A opinião acaba sendo, virando, se tornando fato para algumas pessoas. Eu acho isso muito ruim. E pode ver, o último comentário aí do último e-mail é isso. A gente não pode se basear na nossa opinião. Não é porque tem uma mina super gostosa que ela é a melhor. Muitas vezes é só beleza. E outra, você tem que conversar. Será que a mina vai também querer conversar contigo? Então, eu acho que os fatos, você saber se a pessoa realmente é bacana e tal, acaba valendo mais do que qualquer coisa. É isso aí, Celso. É isso aí, ouvintes. E falou! Valeu!